Uma merda da propaganda do Scooby-Doo, cara, que eu fiquei puto no cinema. Teve um comercial do filme do Scooby-Doo que eles fizeram como se fosse o filme do Batman, cara. Filha de uma puta, cara, eu fiquei muito puto. Eu lembro disso, Tô foi lá no mostrando a cinema, daqui a pouco, comercial do filme. Falei, caralho, do Batman, que é do Batman? Porra, era do Scooby-Doo, filha vai da. mostrando uma mansão, né? Uma mansão e É, tal. E filha da. aí pega, mostra uma janela, lua, assim, e só aquele vulto que é uma Com cabeça as com duas duas orelhinhas pontinhas assim. Diz, assim. é o Batman, cara. É esse um novo herói surgirá. Aí ele vira, salsicha. Filha da puta. Pior que dá tudo da hora nessa porra, né? Então ela pode, né, se trollar, né? Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahefa. Kaiten, Wahefa! É isso aí, senhores. Estamos aqui novamente para a sua tristeza, o podcast Wareva, que é o Freud. Estamos aí com o Super Marcelo. Não está sendo fácil, não está sendo fácil. A Kátia oficial do Wareva, com o Super Moura. Super Moura, seu amigo, vai salvá-lo do perigo. E com um super convidado aqui, retribuindo o convite que eu recebi lá do Baile dos Enxutos, o Coringa, o Joker, o Bobo Palhaço, o Senhor Inferno. Bom dia, crianças. Boa noite, boa tarde. Ah, vamos se fuder. Que é isso? Que falta de respeito. Tava todo educadinho lá na gravação do Baile dos Enxutos. É que o chefe tava lá. Que deselegante, a gente Que tava aqui. deselegante, Estávamos aqui. Gravei um podcast lá com o pessoal do Baile dos Enxutos, agradeço o convite, que vocês acho que ainda não ouviram, porque eu acho que esse aqui saiu antes. O tema hoje é como super-heróis é o que faz sucesso no Areva, é simples podcast, mas baixados. Vamos falar das super animações. As animações de super-heróis que já fizeram pra TV, pro cinema e o que mais tiver por aí, o que vier das nossas lembranças de infância ou não. O senhor Marcelo, qual a animação de super-heróis mais antiga que você se lembra de assistir um pequeno pimpolho lá da Paraíba? Cara, de super-heróis que eu me lembro daqueles desenhos desanimados da Marvel, né? Do Homem de Ferro, do Thor. Porque do Homem de Ferro eu não me lembrava especialmente da musiquinha, né? Tem a musiquinha toda bonitinha lá do Homem de Ferro, que agora eu tô tentando lembrar a letra e não consigo. É, que ele tira a onda, que é cientista espacial, uma porra assim. É, porra É toda descolada. Eu até achava que devia ser essa musiquinha que abrisse os filmes lá com o Robert Downey Jr., não? É, porque ele tira a onda mesmo, marrento pra caralho, Né? Ia ser bem mais legal do que a trilha que foi. né? Olha só, falando mal. Não, não tô. Não, Se de conectou forma. rock and roll. Eu tô falando mal, eu estou dizendo que seria mais condizente com Robert Downey Jr., aquela musiquinha. É, eu achei um micareteiro mesmo esse muro. É um Ou essa eu podia ser caçou foda. Até porque a carga dramática do desenho da Marvel daquela época e do Homem de Ferro, do filme, é a mesma. Aquelas pausas dramáticas, aquelas caras e bocas. É tudo igual. Pois é, mas esses desenhos era o interessante que, na verdade, foi o primeiro motion comic que existiu, né? Que, na verdade, os caras pegavam os quadros das revistas em quadrinhos, escritas pelo Stan Lee, desenhadas pelo Kirby, só jogavam as falas em cima, né? A animação era muito. Por isso que ficou conhecida como os desenhos desanimados, né? Eu tinha um medo dessas porra quando eu era criança, não gostava desses desenhos. Cara, sei lá, era bizarro assim, o Thor ia jogar o martelo, aí era um quadro ele com o braço pra cima, outro quadro ele com o braço pra baixo, e ficava. Ah, cara, aquele troço era bizarro, velho. É as onomatopeias, né? As onomatopeias. Ah, é. Eles falando era só a cara parada e a boquinha abre e fecha. Pra mim ficou essas músicas mesmo, que essa música foi a única coisa que me lembrava, né? O desenho me lembrava mais ou menos. Mas vamos lembrar quais que tinham aí. Tinha do Thor, tinha do Hulk, Tinha do Hulk, Capitão América e Homem de Ferro, era isso? Namor É, mas também tinha um. tinha do Namor também. É. Desenho do Namor? Tinha. O que que se conta num desenho do Namor? Água. É, até porque ele não fala com peixes, então ele não tem coadjuvante, né? Ele fica nadando e fica fazendo glub, glub, né? Onomatopeia. Por isso que o Aquaman é muito melhor do que o Namor. Ele pelo menos pode conversar com os peixes, tá vendo? Os peixes que não respondem, né? Que isso, não fala, não chame ele de Forever Alone, vocês estão enganados. A musiquinha do Hulk, cara, é ótima. Bruce Banner, um lindo cientista, exposto aos raios gama, no feio Hulk virou. Esse monstro é incompreendido, grosso mata, luta por ser querido, da força vive Hulk, Hulk, Hulk. Não tinha do Aranha nessa época, não, né? Não, nesses desenhos, não. Eu sei que essas animações, eu acho que fizeram história aqui no Brasil, né? Porque eu acho que os primeiros, alguns dos primeiros gibis de super-heróis, assim, ficaram muito populares aqui, eu acho que era da Shell, né? Que saiu no posto Shell. Exatamente. Algumas histórias dessas aí, que era por causa do desenho que passava na TV, né? Conhecido como super-heróis da Shell, né? Exato. Super-heróis da Shell. É. Viram a cabeça a propaganda da Mearim Motos, imagina, você para... Para no posto da Shell, veio o Hulk. Encheu o seu chapéuzinho de frentista. O Hulk saiu de lá, cara. Ano passado o Rio Mearim inundou a capa toda lá, o Hulk saiu fora. Aí o namoro agora que tá lá, que tá inundado. muito bom, na 100 reais. Super Gêmeos, ativar! Então, Moura, lembra aí a sua mais antiga lembrança de pequeno Mourinha. Você que vivia grudado na TV desde cedo. Cara, eu não gostava dos desenhos desses desanimados, porque daí tinha os Super Amigos, que era bem mais legal, cara, do que... Porque não era desanimado. O primeiro desenho que eu lembro de ter assistido foi Super Amigos. E eu gostava pra caralho, cara. E as narrações dos Super Amigos eram uma coisa demais, cara. Porque, tipo, eles anteviam o que o cara ia fazer, assim, né? O narrador falava, e agora o Batman tem apenas uma chance de acertar a manivela com o seu batirangue. Aí o Batman falava, tenho apenas uma chance para atirar naquela manivela com o meu batirangue. Aí ele jogava o batirangue. Muito for dummies, assim, né? Com crianças retardadas. Se vocês não entenderam da primeira vez, a gente repete pra vocês entenderem o que a merda do Batman vai fazer. E era muito, muito bem puxação do saco mesmo. Tipo, fazia Aquaman, o rei dos sete mares, o colosso dos oceanos. Ué, como assim? Como assim? Não tem puxação de saco aí. O que a porra do Aquaman fazia? Ele pegava um pedaço de pau e batia nos bandidos. Eu lembro de um desenho, de um episódio que ele pegava um pedaço de pau e batia na cabeça dos bandidos, porque ele, porra, vai fazer o quê? Não, o legal é que sempre que o Aquaman participava, ele sempre ia pra algum lugar costeiro, né? Pra ele poder chegar no lugar de forma um pouco menos vergonhosa, né? Pra fazer algum sentido dele estar no desenho, né? É. Senão ele tava fudido, né? Nós temos que ir para Kansas aí. Vamos para o Saara enfrentar Darkseid. Ele, porra! Tem que ir pro Kansas aí. Chega o Superman voando, a Mulher de Jato Invisível, a Mulher Maravilha de Jato Invisível, o Batman com a nave dele, e 4 horas depois o Aquaman vem correndo, assim, chegando. O Aquaman vem no voo. Chega de ônibus. Executiva do avião. Tinha uma coisa que é desenho que eu não gostava, cara, que tinha heróis que eu não conhecia. Eu não achava na revista. Por exemplo, o Raio Negro. É, no Super Amigos tinha os criados especialmente pro desenho, né? Era pra cumprir cota, cara. Era pra cumprir cota, porque tinha, ó, o Raio Negro, que era negro, o Eldorado, que era latino, o Samurai, oriental. Não, e o pior parece preguiça de usar os digitais, né, cara? Porque veja bem, o Raio Negro, acho que tinha, eu não lembro se tinha algum cara com poderes elétricos que eles poderiam usar. Mas o aquele lá que virava um furacão lá... Não, era o Raio Negro, né, que tinha um furacão? Não, o furacão era o Samurai. O Samurai. Porra, por que samurai. Não é o Tornado Vermelho, caralho? Porque o Samurai era a cota oriental, né, cara? É, foda, né? E daí tinha o Chefe Apache, que era a cota índio. Era pra ter todas as cotas, cara. Aí depois eles colocaram o Ciborgue e o Nuclear, né, que também entraram no desenho. Um pouco e mais. E o Lanterna Verde não tinha no começo também, depois eles botaram. Botaram a Zanjana pra fazer a cota dos retardados. É. E o Batman e o Robin pra fazer a cota. Bom, deixa eu falar. Exatamente. Na primeira versão do Super Amigos tinha os sobrinhos do Bruce Wayne, né? Tinha uma porra de um cachorrinho. É isso que eu ia falar agora. Eu descobri essa porra muito tempo depois, cara. Eu nunca vi desenho com esses caras. Também não. Eu também não lembro de ver desenho que tinha o Marvin e a menina lá, sei lá quem. Depois quando eu vi quando começou a sair as temporadas aqui em DVD, eu não comprei, mas eu vi na loja, falei, pô, primeira temporada tinha esse moleque, nada a ver, parece o Art. Isso não é meio Paiin, não? Uma coisa assim? Uma coisa meio que paralela? Na primeira temporada dos Super Amigos oficial, pelo menos a lá de fora, né? A lá de fora, só tem a lá de fora, porra. Teve alguma produzida aqui? É. Tinha um cara e uma garota e uma porra de um cachorrinho, mas eu com uma bobalhada, assim. Não... Ah, era meio detetivesco, assim, né? Era pra ter alívio cômico, gente. É tipo misturaram com Scooby-Doo, será? Scooby-Doo, exatamente. Eu cheguei a ver porque passava no Cartoon de madrugada, no Cartoon Network de madrugada. Nas minhas insônias, uma vez eu vi, eu fiquei vendo, mas era muito... muito tosco, assim, eu fiquei vendo pela tosquice da coisa, sabe, umas soluções sem pé na cabeça. Da onde que tinha soluções sem pé na cabeça, era tudo muito bem planejado, as histórias de Super Amigos. Você pega por aí, por exemplo, o Super Gêmeos, que era sempre aquela saída, né? Forma de uma águia, aí o Glick pegava um balde, aí o outro, forma de água, aí ele caía dentro do balde e ele saiu voando. Forma de cubos de gelo. Pra acabar com a minha ressaca. Mas era legal, cara, Super Amigos. E esses heróis ficaram muito populares nessa época, né, cara? O Aquaman mesmo, a gente sacaneia e tal, mas o Aquaman é um personagem que tem uma popularidade, assim, não nerd, assim, né? O pessoal que conhece super-heróis por alto, assim, é um dos super-heróis que o pessoal sabe da existência, pelo menos, por causa disso, né? Porque esses desenhos tiveram uma popularidade muito grande na época. Na verdade, se parar pra pensar dos personagens... Porque, assim, Lanterna Verde, por exemplo, eu pensei que era super popular, mas quando saiu o filme aqui, a maioria dos meus amigos que não conhece quadrinhos não fazia ideia do que era Lanterna Verde. É, mas se tu perguntasse que era o Aquaman, eles sabiam. É isso que eu te falo. Exatamente. Não, eles conhecem Batman, Superman, Robin, Mulher Maravilha e Aquaman, que era o cinco que tinha no desenho. Exato. E outra coisa que deixava puta é que a abertura, tá ligado? O loginho, assim, era os cinco voando em direção à tela. Aí eu pensava, filha da puta, o Batman, o Robin e o Aquaman não voam, cara. Por que eles estão... É, pois é. Mas acontece que o Batman pode ter colocado um jato ali atrás, você sabe aonde, né? Da onde ele tira o escudo. E o Aquaman, ele pode estar pulando do mar, assim, deu aquele impulso, então parece que ele tá voando. É, não tem peixe voador? Exato. É, então, por que não? É um desenho que tinha seus encantos, né, cara? A gente sacaneia da tosquice e tal. Tinha essas coisas. A Liga da Injustiça, por exemplo, eu me amarrava na sede da Liga da Injustiça, cara. A Sala da Justiça, sede, mano. Combinado com aquela famosa, né? Enquanto isso, na Sala de Justiça. Porra, é impagável, né, cara? O que eu gostava mesmo era da Liga da Injustiça, que tinha os bandidos, ficavam no pântano. Ela Legião do Mal. A Legião do Mal. Isso, na Legião do Mal. Ela botou o capacete do Darth Vader no meio do lodo, assim, na sede. Achava muito foda aquilo. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, tipo, você é um grupo terrorista ou criminoso, e você, ao invés de botar o nome de, sei lá, Al-Qaeda, você bota Legião do Mal, pra deixar bem claro que você é mal pra caralho, tá ligado? E vai morar no pântano. É, mora no pântano, Legião do Mal. Será que o capacete do Darth Vader foi inspirado na Legião do Mal, cara? É, porque é anterior. É um parecido, hein, cara? Faz sentido. É o George Lucas chupinhando a Legião do Mal. Que vergonha. Agora que você falou, realmente. Cara, olha essa imagem aqui, cara. Olha essa imagem. Vamos colocar isso aí no podcast. O Darth Vader cuspido e escarrado aí, cara. Ou seja, o Lucas tão filho da puta, seu George Lucas. É isso a gente já sabia, né? Cara, ele quis fazer um cara realmente mal. Então ele pegou a cara da Legião do Mal e botou filha da puta. Super Gêmeos! Não falamos do Glick, né? O Glick é o maior de todos os macaquinhos das animações. Por que essas animações antigas, assim, tipo, década de, sei lá, isso aí o quê? 70, 60? Tinha que ter um macaco ou qualquer outro bichinho pra fazer o humor, né, cara? Sempre tinha que ter um mascote da porra do desenho. É, até hoje tem, né? Aquele Homem-Aranha e seus amigos tinha o cachorrinho da tia May. E o Snarf, né, cara? O Snarf é o pior de todos, né, cara? Snarf. Merda. Bom, mas vamos seguindo aqui nas lembranças pueris aí. Inferno, fora esses que a gente falou aí, lembra um aí bem da tua infância, assim, que tu curtiu. Cara, de heróis, eu gostava muito de Hanna-Barbera. Tinha os heróis da Hanna-Barbera que eu amarrava, que eram os Herculoides, Space Ghost também, gostava muito. Sim. Homem-Pássaro. O Galaxy Trio. Galaxy Trio, caralho. Era mó gostosa aquela menina do Galaxy Trio, né? É. Pena que ela só tava fogo pelas ventas, mas era gostosa. Eu nunca entendi o poder daquele cara do Galaxy Trio, que crescia a mão dele. É, ele virava um gigante. Não, ele ficava gigante, não, só crescia as mãos dele, cara, que eu me lembro. Não, acho que a orelha dele também crescia, não. A cabeça, a orelha, não, era só as mãos. Eu não lembro, eu lembro dele crescendo as mãos, mas de repente ele podia fazer o um crescimento seletivo, né? Uau! Pensou? Isso é poder, hein? Perigoso, hein? É o poder. Tinha também aquela família, vê que vocês não são muito heróis, né? Mas tinha aquela família de cientistas que foi explorar o Rio Amazonas, aí caíram no Rodamoinho e foram parar num mundo pré-histórico, embaixo do Mundo Perdido. Mundo Perdido era um seriado, né, cara? Eu acho que o desenho se baseou no seriado, se eu não me engano. Não sei. Posso estar falando? Não, tem sim. É, tinha um seriado live action que é anterior, mas acho que era em preto e branco ainda. Uhum. O desenho é posterior. É isso mesmo. Mas eu gostava muito do desenho. O seriado, eu só vi assim na internet bem depois, mas nunca vi na televisão. Eu achava foda da Hanna-Barbera, assim. Eu gostava de tudo da Hanna-Barbera, cara. Assim, desses desenhos mais heróicos da Hanna-Barbera. A gente já falou pra caralho disso, que a gente fez um podcast só sobre a Hanna-Barbera. Mas os impossíveis Impossíveis era foda, né, cara? Impossíveis era muito maneiro, que era muito engraçado, assim. Sabe o que era o melhor dos Impossíveis? É. Eles eram uma banda chamada Os Impossíveis. É. Aí a identidade secreta era um grupo de super-heróis chamado Os Impossíveis. Essa é a banda chamava Os Impossíveis também? Não, e aparecia na guitarra do cara, assim, tinha uma TVzinha na guitarra, né, quando o chefe dele chamava. E aí o palco virava um carro voador, cara. Isso é muito maneiro, cara. É muita droga, cara. Anos 70 era uma coisa. Mais droga nos Globetrotters com variedade, né? Tirava tudo da cabeça. Puta, é verdade. Porra, que era muito bom também, Globetrotters, era muito legal. E assim, eram desenhos que tinham humor, né, cara? Uma coisa que meio que se perdeu hoje. Você não vê mais desenhos que tinham essa ironia. Não era nem o humor escrachado, era mais uma ironia, como dos Impossíveis. Era uma banda chamada Impossíveis que secretamente virava herói chamada Impossíveis. E era tipo os Beatles ou os Birds, né, cara? Tocava aquela música dos anos 60 total, assim mesmo, né? Era o Multi-Homem era maconheiro certo, né? É que ele é, mano. Era foda, né, cara? Tinha o Multi-Homem, que tinha uma pinta de maconheiro fodida. Se você fosse o Coy, o Homem Mola, tu era o gordinho, o baixinho, tampinha. Sofria bullying. E o Homem Fluido. Porra, quem é que quer ter o poder de virar água, cara? Porra, então as crianças sempre deveriam preferir ser o Multi-Homem, né, cara? O Zan também fazia isso, pô. O tampinha que pula, o cara que vira água, um maconheiro que vira um monte, né? Depende, eu gostaria de dar banho na Scarlett Johansson, virar água só pra dar banho nela. Deixa a Dani Ana ouvir esse podcast. O maconheiro que vira um monte deve ser uma merda que daí baseado acaba rápido. Acaba com a plantação logo numa só, né? Ele fazia sua própria roda de fumo. Ele passava pra ele mesmo, né? Exatamente. Não, o legal é você ver esses desenhos 20, 30 anos depois e sacar as sutilezas, né? Que na época você era criança, você não sacar. Tem um canal na TV a cabo, Tooncast, que passa só desenhos antigos. E o que me diverte é isso, alguns desenhos. Você sacar umas sutilezas que na sua época de criança você não pegou. Mas que hoje você consegue pegar e se diverte com isso. O que eu tô falando, cara? Os Impossíveis me divertia muito na época. Mas hoje tu vê e tu ri muito ainda do desenho. Os planos mais imbecis, assim. Esquilo sem grilo, cara. Que barato era aquilo. É muito maneiro. Tio Hulk Kong Fu, era engraçadão. O podcast da Hanna-Barbera já foi. É, não, mas a Hanna-Barbera é foda, então sempre é. Se é pra falar de Hanna-Barbera, vocês lembram de voltando ao desenho dos super-heróis? Vocês lembram quando o Batman se encontrou com o Scooby-Doo? Sim, sim. E... genial. É, muito foda. O Falcão Azul se encontrou com o Scooby-Doo também, ouvi esse desenho. Sim, o Scooby-Doo teve uma época que era esses encontros, né? Com família Adams. Então, família Adams, os Harlem Globetrotters, o Jerry Lewis. Teve, tá? Três Patetas. Aliás, falando em Três Patetas, você me lembrou um desenho bizarríssimo, né, cara? Que eram os Robobos. Lembra dessa? Os Robobos, claro. Muito bom. Eles moravam no carro velho. Eram os Três Patetas Robôs, cara. Que... sério, cara, não lembro disso. Eles faziam parte de uma organização secreta, né? Tipo uma CIA, né? Quando aparecia algum perigo que ameaçava os Estados Unidos ou a Terra, o chefe da organização aparecia para ele numa holografia. Aí ele saiu do esconderijo, né, que era uma casinha no meio de um ferro velho, entrava numa nave que parecia um fusquinha. Era muito foda aquele desenho, muito, muito legal. Dos meus mais antigos, são basicamente esses que vocês falaram aí. E o próprio desenho do Superman e do Aquaman que passava, né, cara, que tinham seus desenhos próprios, né, além de participar da Liga da Justiça. E o Batman tinha um desenho também com o Robin, que tinha um infame Batmirim. O Quarteto Fantástico tinha um desenho antigo também, que era legal, que era o Herbie, né? Era um robozinho no lugar do Tocha Humana. O Quarteto Fantástico teve o um desenho em slow motion, junto com aqueles que a gente falou no início. Como é que é um desenho em slow motion? Uma hora pra você conseguir ver 5 minutos do desenho. É o Zack Snyder fazendo. É meio Snyder, assim, né? Você diz aqueles desanimados da Marvel? É, desanimados, exato. Tinha os Quarteto Fantástico, cara, também. Porque em slow motion eu imaginei o coisa falando, tá na hora do pau. Isso aí é terror, né, meu amigo? Terror não é isso, cara. Terror é o coisa ser um molequinho que junta dois anéis e vira o coisa. E o molequinho que era a cara do salsicha. É verdade. Era o salsicha que virava o coisa, cara. É verdade. Sério, era muita droga naquela época. E dessa época também tinha uma animação legal do Homem-Aranha, né? Antes de ter a do com os amigos e tal, eu lembro que tinha uma animação do Aranha também. Sim, que é, a musiquinha é Porco-Aranha, Porco-Aranha. Agora, porco, Porco-Aranha. Bem mais antigo do que isso, tem aquela série que eu não vi quando moleque, já vi bem depois, que era os desenhos do Super-Homem feito pelos estúdios Fleischer, né? Que são fortes, melhores, né? E muita coisa que passa até hoje. Porra. Impressionante. É, eu acho que eu falei isso no podcast, né, cara? Eu comprei um não sei se qual podcast, que é tantos podcasts na minha vida, acho, mas... Acho que foi do Super-Homem. Não, eu não participei do Super-Homem. Eu fui vetado nesse aí. Bom, deixa pra lá. Comprei um daqueles DVDzinho de R$4,99 da Americana, que tem esses, alguns desenhos desse do Fleischer, né? E botei pro meu filho ver, cara. Meu filho se amarrou, cara. E pediu pra botar de novo. Falei assim, caralho, o desenho de Super-Homem mais antigo do universo e consegue ainda cativar a criança, né, cara? Quando é bem feito, é outra coisa, né? Inclusive, quando saiu aquele Batman Animated Series de 1990 ali, eles usaram muito das técnicas que os Fleischer usavam pra dar movimentação, assim, por isso que foi bem revolucionário também o Batman Animated. Super Gêmeos! Ativar! Mais algum, assim, bem antigo, assim, tipo, dos anos 70 pra trás ainda? Eu nasci no final da década de 80, não lembro nada da década de 70. Então, vamos pra uma segunda rodada aí, já, tipo, ó, de anos 80 pra frente aí. Tinha o Homem-Aranha e seus amigos, né? E essa daí eu me lembro bem, do Homem de Gelo fazendo a ponte de gelo. E eles no apartamento que tinha toda a tecnologia que eles não usavam. eles moravam num apartamento duplex. Devia ser, porque senão virava a parede da cabeça do vizinho, né? Eles apertam o botão, vira, tá a família do vizinho assistindo TV. Assim. Tá os Simpsons assistindo TV, né? Isso é engraçado, né? Mas o desenho era legal pra caramba, cara. Eu gostava, era bem divertido ele. Esse dos amigos? É, o Maranhão e seus amigos. Era legalzinho, ele era legal, tinha essas bizarrices. Né, do cachorro, do apartamento que se transformava do nada, mas ele tinha umas histórias interessantes, ele prendia a atenção, né? Até hoje, se passar hoje, você vai ficar ligado, nem que seja pela tosquice da coisa, você vai ficar ligado no desenho. É engraçado, esses desenhos, eles têm um charme, né? Tem uma coisa diferente. Não, eles têm uma coisa chamada nostalgia, porque se você botar pra uma criança ver, ela vai achar uma merda, só que a gente viu isso quando era criança, então a gente vê e lembra de quando a gente era criança, não, e esse é o único apelo que essa merda tem. Não, meu filho, por exemplo, ele adora Tooncast, ele adora os desenhos antigos. Não, mas depende qual tipo de desenho. Eu duvido que ele vai gostar de Homem-Aranha e seus amigos. Ah, desse Homem-Aranha ele nunca viu, porque esse não passa, mas os desenhos assim que eu achava que ele não ia gostar, ele se amarra. Acho que os desenhos antigos tinham uma coisa que se perdeu, sabe, de humor, um nonsense, uma coisa assim que meio que se perdeu. Talvez o nonsense seja o... É, pode ser, algo nesse sentido. Eu acho que é porque também o humor ficou um humor mais superficial, mais simples, né? Mais rasteiro, né? É, tirou esse nonsense, como você falou, essa coisa que você fazia, como assim, né? Que porra é isso? Não tinha tanto apego com realismo, assim, com explicações, era simplesmente ali, tá ali, assista, meu amigo. E tem ainda até a Flama, né, que ela só vem aparecer no universo Marvel, acho que nos anos 90, final dos anos 90, eu acho, se não me engano. É, tem isso, né, tipo assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Cyborg, por exemplo, eu não sei o Nuclear, porque eu não sei quando o Nuclear foi criado, mas eu tenho a impressão que o Cyborg foi criado primeiro pro desenho, cara, posso estar enganado, não sei se ele... Se provavelmente ele... estamos, porque a gente sempre tá enganado aqui mesmo. Até que ver quando é que os Novos Titãs foram criados, né? Porque o Cyborg foi criado pelos Titãs. Pois é, eu tenho muita impressão que o Cyborg é mais antigo ainda, mas eu acho que o Super Amigos foi produzido até os anos 80 ainda. Não, eu vou perguntar ao Son Goku se ele sabe me orientar nessa questão. Cara, olha só, na verdade não, falei merda mesmo. Foi criado primeiro nos quadrinhos, primeira edição que ele aparece é de 1980, e ele já entrou no, na fase dos Guardiões Galácticos, dos Super Powers. Que eles já não chamavam mais de Super Amigos, chamavam de Super Powers. Isso já era em 85, 86. Caramba, o negócio durou mesmo, hein? Uma coisa curiosa é que lá fora ele era dublado pelo Ernie Hudson, que é o ator que fazia os Caça-Fantasmas, cara. Que era o Caça-Fantasmas. Ah, Winston? Winston dos Caça-Fantasmas, que dublava ele lá fora. Super Gêmeos, ativar! Próximo desenho aí, vamos lá, Moura. Eu lembro da do Superman, que eles fizeram uma versão dos anos 80. Que eu gostava, cara, que sempre começava com uma historinha do Superman, uma coisa meio Smallville. Parecia uma historinha do Superman adolescente, do Clark, né? E depois tinha a história do Superman. Eu gostava daquele desenho, apesar de não lembrar exatamente como ele era. Foi na esteira do filme isso daí? Porque no filme também... Isso, foi na esteira do filme. Foi, era bem, bem... começava com ele adolescente, testando os poderes e tal, né? Isso, era bem, bem na pegada do filme, assim. Eu não lembro se era no começo ou no final, mas sempre tinha uma história historinha que acho que era Martha Kent olhando as fotos do álbum de infância do Clark, e daí mostrava uma foto e remetia uma historinha curtinha, assim, com Lana Lang, Peter Ross, assim, mostrando a adolescência dele. Eu adorava esse desenho, cara. Eu não lembro dele direito, pra falar a verdade. Mas eu adorava. Eu adorava qualquer coisa do Super-Homem, né, quando eu era criança. Você é um cuequinha vermelha assinado. Uhum. E você, Inferno, lembra mais algum aí dos anos 80? Anos 80? Quarteto Fantástico, que tinha o protótipo do All-E, era o Heavy. É verdade, que era o Heavy, que eu falei, isso aí. Era legal aquele desenho. Então, vocês sabem por que teve o Heavy? O maior de todos. A gente tá esquecendo o maior de todos. He-Man. É, não, He-Man, Thundercats, aí veio vários, né? Sabia que eu tenho uma teoria, He-Man é um remake de Herculoides, cara. É, o cabelo parece, realmente. Né? O cara de cabelinho assim, pá, meio... Como é que chama? Chanelzinho. Chanelzinho. Roupinha medieval. O Herculoides também tinha arma laser, não tinha? Não, ele não. Quem tinha eram os vilões, né? Tinha os vilões de alta tecnologia e tal. Os vilões tinham. Eles não. Então é a mesma porra. Mundo medieval com tecnologia avançada em outro planeta. Mas o Herculoides tinha mais abrutalhada. O He-Man tinha a cara de metrosexual. Não, mas aí que tá... Era anos 80. E já veio aquela onda mais academia. New Wave. Flashdance. O He-Man significava demais, né, cara? Com o Príncipe Adam, com aquela roupinha rosa, era uma coisa, né? Puta que pariu. Aí ele levantava com a espada e falava pelos poderes de Grayskull e aí ele ficava bronzeadinho de praia. Ganhava um banho de bronzeamento artificial. E a Tila esfregando a bússola na cara dele. Ele se escondia no mato com o gato guerreiro pra levantar a espada. Ele correndo atrás do esqueleto. A Tila tinha uma roupa meio Princesa Leia, escrava do Retorno de Jedi, não tinha? Ela tinha uma roupinha meio piriguete. Os únicos dois personagens daquele desenho que impunham algum respeito eram o Rei Randor e o Mentor. Os dois tinham bigode. E o Gorto era muito bizarro, né, cara? Sabia, eu ficava muito puto com o filme do He-Man que saiu, porque o filme é uma merda, né? Porque não tinha o corpo, cara. Sacanagem. Botaram aquele anão bizarro, feio pra cacete, e não botaram o corpo, cara. Eu vi essa porra no cinema, cara. É pra economizar no efeito especial. E tinha a lenda, né, que o Arnold Schwarzenegger não fez o He-Man porque ele não conseguia pegar a espada, porque os músculos dele não deixavam. Não deixava ele botar o braço nas costas, né? E outra lenda que tinha também é esse negócio que tem, que eu não sei se qual é a verdade disso, é que não... que tiraram o tocho humano do desenho do Quarteto Fantástico, botaram um robozinho Herb, por causa do negócio dele ficar em chamas e aí pegar fogo e tal, que era um mau exemplo pras crianças, não sei o que lá. Isso é spam. Não faço a menor ideia se a procedência disso é certo. Mais um comentário sobre o filme do He-Man. O Dolph Lundgren fez o He-Man lá em 1980 e lava a pedrada, né? Cara, se eles fizessem um remake hoje, ele podia fazer o esqueleto sem maquiagem, cara. É mesmo. Aliás, o esqueleto também era quase sem maquiagem, né? Porque aquele cara era magro igual o capeta também, né? É o Perry White do filme do Superman Returns. Mas aí, nessa linha desse desenhos dos anos 80 aí, que tipo He-Man tinha, que também entra como super-herói, né? Que era um desenho de aventura e tal, com mensagem de heroísmo e tal. Tinha identidade secreta, super-herói. Do He-Man, perfeito. No caso dos Thundercats era mais ação, assim, mas também entra, né? No mesmo embalo, assim, né? Ah, heróis, vilões, é super-herói também. E tinha cópia também dos Thundercats, né? Que era os Silverhawks. Silverhawks era legal, gostava. Eu já achava uma merda desde criança, Silverhawks. Era muito igual, assim, o estilo do desenho, assim, né? O meme estúdio, né? As feições dos personagens, era muito assim, fez sucesso, vamos fazer mais, né? Pra tentar vender mais, né? Thundercats era muito foda. Thundercats, sim, até hoje dá pra assistir o desenho de boa, porque os roteiros eram... que é isso, cara? Eu assisti esses dias, cara. Era legal. Tu pegou um episódio muito bom, hein, cara? Cara, eu me amarrava muito nos anos 80. Acho que era o meu favorito dos anos 80, mais do que todos os outros. Era o Galaxy Rangers. Não, o Galaxy Rangers é década de 90, cara. É década de 90 já? Acho que é 80. É um pouquinho depois de He-Man e tal, mas acho que ainda pegou 80 ainda, cara. Aquele desenho era muito bom, muito foda. Mas tem uns episódios que são vergonha alheia, porque quando eles tentavam colocar humor assim no negócio, eles faziam a coisa mais imbecil do universo, assim. Colocar humor no negócio? Humor, É, o Moura também estraga tudo. Tinha uns episódios legazinhos, assim, tal. Tinha, a animação era bem feita, assim. Não, muito boa. E tinha um, tinha um clima de romance mal resolvido entre o Louro e a Sensitiva, tinha, né? É, tinha sempre aquela historinha, né? E tinha um negócio que o Louro era, era por causa da mulher dele, né? Que tava raptada lá, não sei o quê. Aham. Eu lembro que tinha uma, tem uma sacada muito legal no Galaxy Rangers. Foi a primeira vez que eu saquei, assim, uma sutileza e, caralho, isso é maneiro. Eles estavam entrando numa cidade, tipo, estilo Belo Oeste, né? Era planetas alienígenas, mas tudo era meio que visual Belo Oeste, né? Aí eles chegaram no salão, e aí, quando eles chegaram no salão, eles foram em fila, né? O capitão na frente, o negro atrás, aí o louro e a menina. Aí acabou a luz. Aí o louro atrás perguntou, alguém aí tem medo de escuro? Aí o negão na frente virou pra trás e falou, eu não. Cara, que isso, que... Eu achei aquilo mó barato, cara. Ah, é duplo sentido aí, né? Não, era bem isso que você falou mesmo, né? Assim, tipo, Star Wars, pegaram os capa-espada e botaram no espaço. Pá. E Galaxy Rangers falou assim, pô, vamos botar então o faroeste. É porque é totalmente, né, cara? Qualquer coisa. É uma história de faroeste total, assim. O cara usava um cavalo, os robôs. Pô, se o cara tem toda essa tecnologia, o cara precisa fazer um cavalo robô, cara. Faz um troço mais rápido, porra. Mas não, eram cavalos robôs. Os caras usavam a própria estrela de xerife, né? Onde eles tocavam pra poder acionar os poderes deles. Eu só não sei quem veio primeiro, Galaxy Rangers ou Brave Star, né? É, não sei também. Não sei também. Que é outro também. Ah, linha. Brave Star era que tinha o cavalo que falava, né? É. Pô, tinha outro desenho, eu acho que era nos 80, que era meio de super-herói também, que era os Seis Biônicos, vocês lembram? Lembro dessa porra. Eu gostava dos Seis Biônicos. Eu fui assistir esses dias, não sei aonde que tava passando, achei uma merda, mas tipo, na época que eu era criança, eu achei maneiro. Eu não gostava muito não, assim, mas lembro um pouco dele, mas cheguei a ver, assim. É uma coisa meio um homem de 6 milhões de dólares adota uma família de 6 milhões de dólares. E no cinema nessa época ainda não tinha nada, né, de super-heróis, né? De animação, então, né? É, de animação. Não tinha, né? A animação, acho que anos 80 era só Disney com as princesas, né? Não, tinha do Japão, né? Ah, sim. Não passava no cinema. Não, no cinema não. Assim, tô falando em termos de filme, tinha do Japão. Agora que passou assim... Até porque a década de 80 no Brasil foi a época ainda da reserva de mercado, né? Tudo muito fechado. Muito pouca coisa chegava aqui, né? Mas eu acho que nem lá fora não tinha. O que tinha de filme de super-herói foram... Mesmo filmes de super-herói dessa época não são muitos, né? Depois é que começou uma febre de filme de super-herói, né? Começou depois do Batman, do Tim Burton. É, depois Batman do Batman, até o Batman Forever, que aí botou um gelo. Batman e Robin botou um gelo. É, Batman e Robin, é. E aí depois voltou com a partir do Blade, né? Super Gêmeos! Ativa! Década de 90. Aí já temos... A animação do Batman Animated, certo? Que até hoje é muito foda, né, cara? Era uma febre, velho. Tipo, eu parava tudo pra ver aquele desenho do Batman. É isso que eu não gostava do Batman, né? Eu passei a gostar vendo esse desenho do Batman. Que era, na verdade, bem na pegada do Batman Returns. Não. Na verdade, assim, tinha uma influência muito grande daquele visual gótico que o Tim Burton criou pra Gotham City, né? Assim, Gotham City, né, não criou o visual gótico pra Gotham City, né? O nome já tá lá, né? Mas, assim, ele, nos filmes, ele enfatizou muito isso, né? E aí virou uma influência muito grande pro desenho também, né? De estilo do desenho. Pegaram algumas coisas da época do Superman do Fleischer também, né? E ficou muito foda aquela animação mesmo. Não, as histórias eram muito legais. Até hoje, cara. Elas, pô, todo o DC Universe Animated foi baseado, né? Começou daí. Veio dali, né? Não só animação, mas roteiro também. Os roteiros eram muito bons. Os roteiros eram muito bons, cara. Eu lembro de um episódio que é quase te peguei, que era todos os vilões do Batman reunidos, tipo, todos não, né? Vamos pôr o Crocodilo, o Coringa, o Duas Caras, eles, tipo, numa mesa jogando pôquer ou fazendo alguma coisa do tipo, e cada um contando quando quase pegou o Batman, tá ligado? E a mulher gata tava capturada, assim. Tem um episódio e eles com uns planos muito fodas, aí o Croc pega e fala assim: uma vez eu joguei uma pedra no Batman. Que merda, né, cara? Mas uma coisa legal desse desenho do Batman é que ele chocava muito só no universo do Batman e Gotham mesmo, né? Porque exato. Não chegou a ter participação de outros heróis da DC nesse desenho, né? Não. Era Batman. Embora Batman, isso seja uma coisa legal também, que foi explorado em outros desenhos, eu acho que pra esse eu achei importante os caras realmente fixarem naquele universo, respeitarem aquele universo. Eu lembro do Jonah Hex num desenho ter aparecido, se eu não me engano. Mas só, cara. Não lembro de outros personagens da DC aparecendo. E era uma outra coisa específica, né? Até de ambientação, evocava muito década de 30, 40, né? Coisa no ar, né? Era uma coisa muito... O Batman TS era muito específico, né? Aí já o do Super-Homem, quando eles fizeram, não, né? Começaram não, a participação geral, né? Tinha a verde, reencenaram a velha corridinha do Super-Homem versus o Flash pra ver quem é o mais rápido. Outra coisa só ali pra falar mais um pouquinho do Batman, uma coisa que eu achava legal daquele desenho é que também não eram todos os episódios focados no Batman. Tinha episódio que era focado no Coringa, tinha episódio que era focado em outros personagens, assim, tá ligado? Era um roteiro muito legal, assim. Eles criaram realmente um universo pro Batman em que todos os personagens tinham alguma função legal, assim. Foi muito foda o desenho que mostrou a origem do cara de barro. Eu achei muito legal. Ah, eu lembro. É, e o Batman tem uma galeria de vilões que, porra, já dá pra fazer um universo realmente inteiro ali, só ali, né? É a melhor galeria de vilões que existe, né? Ah, com certeza. E aí fizeram a do Superman também. Eu confesso que a do Superman eu assisti muito pouco, né? Eu achava bem inferior a do Batman, cara. Apesar de gostar muito do Superman, não era ruim, assim, mas comparado com a do Batman era bem inferior. Porque, assim, enquanto no Batman os roteiros eram uma coisa bem, tipo, um universo sendo criado, bem legal, assim, e aí esse negócio no ar e tudo mais, cara, a do Superman eles já deram até o visual, cara, ficou, tipo, extremamente futurista, e daí o Superman inventava robô em todos os episódios, cara, isso era muito chato. Todo episódio tinha um robô, cara. Que eu me lembro, acho que eu comecei a assistir primeiro o Superman, depois o do Batman, eu gostava mais do Superman. Apesar de ser do Batman ser mais interessante, né? As histórias eram mais interessantes, mas eu gostava muito mais do Superman na época. Depois de mais velho, que eu fui pegando mais gosto pelo Batman que o Superman. Aí entra meu gosto pessoal, né? O Superman era um desenho era muito claro, era muito acrílico, muito futurista, aquela coisa séptica, né? Eu gostava da coisa suja do Batman no ar, né? Sim, o desenho do Superman ele me parecia muito artificial, os roteiros me pareciam muito rasos, tá ligado? Os roteiros rasos comparados. Lógico, tiveram episódios, eu não vou conseguir se lembrar de nenhum agora, mas tiveram episódios mais fodas, principalmente no final da série do Superman, quando eles começaram. Tanto que o último episódio da temporada do Superman, ele tinha sido dominado pelo Darkseid, alguma coisa assim, e tinha ficado mal, e ele perdeu toda a confiança do povo de Metrópolis, e o final da série, ele em cima, tipo, voando sobre Metrópolis, assim, olhando, fudeu, tá ligado? Ninguém mais acredita em mim. E a série acaba aí, tipo, final bem depressivo, assim. Uhum. Mas de resto, eu achei bem artificial, bem raso, assim, sabe? Tem um episódio foda desse do Superman, que é um que o Clark quer provar que um cara que tá no corredor da morte é inocente. Só que ele decide fazer isso como Clark Kent, e não como Superman. Ah, eles subvertem o estilo da série, né? Exatamente. Aí um cara pega e bota uma bomba no carro do Clark, explode, o Clark obviamente sobrevive, né? Só que daí ele começa a investigar por trás dos panos, se fazendo de morto. E, tipo, aparece muito pouco do Superman nesse episódio. É bem o Clark investigando, lógico, usando os poderes dele. O Clark vira o Spirit. Mais ou menos isso. Fiquei curioso pra ver isso daí agora. Da época também, década de 90, assim, tem o Liga da Justiça Sem Limite também. É, não, aí a partir daí eles juntaram, né, os heróis e fizeram a Liga da Justiça, que foi aí atingiu um outro patamar, né, que foi pegar, primeiro fizeram, né, com 7 heróis, né, fizeram 4 novamente, colocaram o Joe Stewart e colocaram mais uma mulher, porque só a Mulher Maravilha pegava mal, e tiraram o Aquaman, que realmente, bom, deixa pra lá, e o Ajax, que era desconhecido, né, do grande público, né. É, e foi essa série aí que deu ao Ajax, né, digamos, um conhecimento maior do povo, porque ele foi muito bem retratado. É, não, depois, na Sem Limite, né, mas primeiro teve a Liga da Justiça, né. Não, mas até na Liga da Justiça ele era bem retratado. Ele aparecia muito na Liga, eu lembro das primeiras desenhos da Liga, não tinha. Ele aparecia, é porque ele ficava mais no na Torre de Vigilância, né? Não, cara, isso daí já foi na Sem Limite, não foi, não? Não, mas ele já tava na Primeira Liga. Primeira Liga era Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Ajax, Flash e Mulher Guardião. O episódio piloto não é ele chegando na Terra e chamando os caras pra enfrentar os marcianos brancos? É o Superman tendo pesadelos e não sei o que, ele resgata Ajax. Tô viajando pra caralho. Mas então o que mais que eles tiraram, cara, dos 7? Porque eram 7 ou eram 8, então? 7, eram sete. Era o sete que eu falei, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Mulher Gavião e Ajax. Tá, não, é porque o Lanterna Verde eles substituíram por outro, tem razão. É, não, Ajax tinha sim, tô viajando na maionese. Eu tô lembrado de um episódio, eu não sei se é da Liga Justiça ou da Liga Sem Limite, que eles tiveram que ir até a China, porque os chineses tinham construído um robô gigante que ficou maluco e começou a destruir os vilarejos, só que os chineses não queriam a intromissão dos heróis. Aí eles foram lá na surdina e tal, e o Gavião Arqueiro tava nesse grupo. Ele não queria não. Muito participar da Liga. Eu era o que? Marvel versus DC? Esse? Perdão, tô com sono. Arqueiro Verde. O Arqueiro esse Verde era contra a participada. É o episódio piloto da Liga da Justiça Sem Limites. Foi a Moça Maravilha, a Supergirl. Foi o Capitão Átomo, o Lanterna Verde, a Supergirl e o Arqueiro Verde. O Lanterna Verde se fode logo de cara, por causa de uma cagada da Supergirl. Obviamente é o Arqueiro Verde quem salva o dia, né, pra provar que ele, apesar de não ter poderes, também pode ajudar. E eu lembro que no final o Lanterna Verde dá um esporro na Supergirl falando, se tu fizer cagada de novo, você vai ser expulsa dessa merda, não importa de quem ser aparente. Mostrar que não tem nepotismo na liga, né? O Capitão Átomo quase entra em fusão nuclear, né, esse pode todo lá. É, ele tem que absorver a explosão do robô, uma coisa assim. Uma coisa muito legal nos desenhos da liga, tanto das primeiras séries lá, que eram os sete, e como depois na Liga Sem Limite, é que eles davam uma caracterização muito foda pra todos os personagens, né, cara? Sim, todos tinham uma personalidade. Todos tinham uma personalidade, assim, bem definida, e todas eram, tipo assim, a melhor personalidade que você pode imaginar pra aquele personagem é aquela dali, cara. Tipo, conseguiram botar a questão toda do Arqueiro Verde ser meio rebelde, meio ver tudo pelo social, né? De esquerda, vamos dizer assim. Conseguiram colocar criar uma personalidade maneira pro Jon Stewart, né? Que na revista ele era meio muito fraco, assim, meio perdido, mal aproveitado, né? Então criaram um background de militar pra ele, que funcionou muito bem pro personagem. A Shaera tinha o lance lá do povo deles. A Shaera era o Wolverine do grupo. É, pois é. E o Ollie ficou pra ser o piadinha, né? O engraçadinho da parada, né? E funcionou muito bem, né? Mas tinha uma coisa que me irritava nesse desenho, cara. Porque eles, em momento algum, apareciam sem máscara, independente de que situação fosse. Tipo, tem um episódio que o Flash é preso. Só que ele tá preso na cadeia de uniforme de Flash, tá ligado? Cara, eu lembro do Questão, que é um dos meus personagens favoritos de todos, né? E, cara, eles conseguiram juntar tudo que tinha do Questão até aquela época num personagem só e colocar uma pitada de Mulder ali também. E dos poucos episódios que ele participa, ele, tipo, rouba a cena legal, né, cara? Sim. Os próprios, tem até uma história, né, dos caras, quando eles fizeram o episódio com Questão, eles se olharam assim depois e falaram assim, puta bicho, acabou a liga, vamos fazer uma série animada do Questão. Claro que isso não ia ter popularidade suficiente pra, comparado com a liga, né? Mas os caras ficaram muito empolgados quando fizeram ele, né? E todos eles eram bem desenvolvidos, né? Os caras mandavam eles muito bem. Eles criaram praticamente uma temporada inteira em cima de conspiração. Cara, isso que era legal, eles fizeram todo aquele lance de conspiração contra a liga e tal, o Laboratório Cadmus, e o Questão era o personagem principal de todo esse arco, né? Porque era ele que tava investigando a porra toda. É, na primeira época lá, era sempre em dois episódios, né, no início, né? Eles botaram a Sociedade da Justiça, mas não quiseram usar a Sociedade da Justiça, então criaram um grupo genérico, assim, que ficou muito legal, né? Também. Eu lembro também desse episódio. Eles iam para um universo paralelo, né? Isso, que era do garoto que lia as histórias em quadrinhos. Tinha muitas sacadas fodas naquele desenho. Essa coisa do Flash, né, que ele era o cara que criava piada e tal, é interessante que eles mostram a importância do alívio cômico na história, porque na outra realidade, quando ele é morto, eles ficam sem alívio cômico, aí eles ficam mal-humorados e o cara mata Lex Luthor e dorme no mundo todo. Fica um sangue no zoe, né? Eu só achei o primeiro ano da Liga meio com altos e baixos, né? Também primeiro ano é normal. Teve um episódio chatíssimo do Rapina e Columba com a Mulher Maravilha. Muito chato o episódio. Esse eu não lembro, não. Você diz da Liga Sem Limite. Ah, né? Sim, é quando o Ares tá atacando com a... Exatamente. Eu lembro, é fraquinho mesmo. É, tem aquela aquela armadura e tal. Nossa, horrível aquele episódio. Aí... Só que pouco antes teve um maravilhoso que foi baseado no Para o Homem que Tem Tudo. É, sim. Sensacional. O Superman tava numa realidade em que ele tava em Krypton ainda, mas ele era casado com uma mulher chamada Loana, que era a mistura da Lois e da Lana. Tinha uma vida perfeita, que foi uma planta que induziu ele a ter esses sonhos, e ele ia ter esses sonhos pro resto, né, pra toda a eternidade. Só que ele começa a sentir que ele tava tudo perfeito demais, ele começa a sentir uns ecos vindo não sabe de onde, ele começa a duvidar da realidade, ele faz uma coisa assim de extremo sofrimento. momento que ele abre mão da sua felicidade em função do que é real, né? Foda, muito foda. Ele tomou a pílula azul da Matrix. Não, e é muito legal esse episódio, ele com o filho, né? Que ele tem um filho nessa realidade e tal. É, ele tá no mundo perfeito, é uma mulher que o ama, Krypton íntegra, né? O pai dele como um dos maiores autoridades do planeta, ele uma vida confortável, um filho lindo, cachorrinho, mas ele começa a sentir que tá tudo perfeito demais. E quando ele sente que tem uma coisa errada, ele abre mão de tudo aquilo em função do real. O real, por pior que seja, ainda assim é melhor do que uma ilusão. Muito foda. Quem mentira, desgraça. Ele não conhece o êxtase. Cara, se a gente for falar, um podcast da Liga da Justiça, né? Se a gente ficar aqui, porque é foda demais, né? Essas séries feitas pelo Bruce Timm aí. A Marvel nessa época tava fazendo alguma coisa? Nada, né? Fez aqueles filmes, aqueles desenhos podres dos anos 90, né? Que era e ela tinha, né? Tinha um do Quarteto, tinha um do Homem de Ferro. Passava tudo de manhã na Globo. Era bem fraco. X-Men, aquelas merdas do X-Men. Ah, sim. Não, mas o X-Men foi um que teve relevância. Não, mas aí que tá. Homem-Aranha e X-Men teve muita relevância, né, cara? Tipo, Homem-Aranha com aquele Peter Parker playboyzinho, que tinha um topetinho que era em forma de ferrõezinhos de aranha. Assim, pode até ter tido relevância, mas que eram desenhos toscos. Não, era ruim. Mas era legal pra quem conhecia, porque você tava vendo pela primeira vez, né? Tipo, as histórias que você conhecia, como por exemplo, do Homem-Aranha, que era a saga do Venom, a saga do Duende Verde, e X-Men, que aparecia até Dias de Futuro Esquecido, em teoria, né? Tinha a saga da Fênix, tinha versões das... Verdade, eles adaptaram todas as histórias em quadrinhos pro desenho, né? Mas a melhor coisa desses desenhos, principalmente do Homem-Aranha, era a dublagem e o nome dos personagens. A dublagem do Wolverine até hoje é o mesmo cara, com aquela voz esquisita, cara. Tem seu Madruga, assim, né? Eu acho muito esquisita aquela dublagem. O Hugh Jackman falando com aquela voz. É muito estranho ver o Hugh Jackman com aquela voz, cara. Tem, vocês viram aquele vídeo, né, que tem das dublagens dos nomes dos personagens, né? Que o Wolverine é Lobão, o Justiceiro é Matador, um negócio assim. Não, cara, pior que troca o nome do herói duas vezes, dois nomes diferentes no mesmo episódio. O pior de todos era que o Demolidor era o Atrevido. Atrevido. Imagina, cara, que respeito impõe um super-herói desse. Quem é você? Eu sou o Atrevido. Aí, em sequência, tinha que botar a Narcisa falando, ai, que louco. que absurdo. Uma coisa que eu acho que já falei que me incomodava muito, cara, era o dublador do Ciclope, que era o mesmo do Falcão Azul, cara. Eu achava que ele ia chamar de Bionicão a qualquer momento, cara. O uniforme já não ajuda, né? Mas o desenho do X-Men eu gostava, cara. Assim, comparado com o roteiro das histórias do X-Men da época também, não ficava muito atrás, cara. Vai lá. Foi importante porque, tipo, ninguém conhecia X-Men antes desse desenho, cara. É verdade. Ainda mais o Gambit, que não existia, né? É verdade, né? O Gambit ficou popular nessa época. O Gambit existia nos quadrinhos, sim. Lá fora, essa série saiu depois do estouro que foi a revista dos X-Men pelo Jim Lee, né? Que vendeu 1 milhão de cópias, não sei o que e tal. Acho que até hoje é uma das revistas que mais vendeu, ou a que mais vendeu até hoje, se eu não me engano. A equipe é formada pelaquela que era da época do Jim Lee, né? Vampira, sim. Gambit. Então, depois que teve esse estouro nos quadrinhos, é que eu acho que os caras se tocaram pra fazer o desenho. Claro que eu tô chutando isso aqui, mas é o que parece. Quem conhecia X-Men, assim? Eu conhecia porque eu já lia dos quadrinhos desde a época do Bernie Claremont, mas de pessoal não conhecia X-Men, X-Men. Pro grande público, hoje em dia você chega pra qualquer pessoa e fala X-Men, ele pode não saber o nome dos personagens, mas X-Men ele sabe o que que é. Um desenho foi, nesse ponto foi relevante, sim. É um sanduíche de homens, né? X-Men. Ai, meu Deus. Uma piada. Estou tentando me recuperar aqui pra continuar o podcast, mas peraí, me dá um tempo, por favor. Lembra do Side Baixo quando eles falavam assim, não, agora ficou reservada pra mim a melhor piada da noite. Mas da Marvel também tinha aquele desenho horroroso do Homem de Ferro. É, os desenhos da Marvel nessa época eram tudo... Não, mas assim... Dessa época, né? Bom, deixa pra lá. O do Hulk e o do Homem de Ferro ganhavam um Arconcord de piores, cara. Eles faziam do Homem-Aranha e do X-Men parecer duas obras primas, cara. Que mais tinha? Tinha mais alguma coisa fora Marvel e DC nessa época de super-herói? Não, né? Tinha Wildcats. É, teve desenho... Ah, mas eu nunca vi, cara. Sabia que eu gostava. Passava na HBO, cara. Ah, tá. Passava na HBO. Nunca passou em ter rede aberta aqui, né? Passou na Record. Mas era meio violento, Gui. Daqueles gatos? Não, do Wildcat do Jim. Ah, tá. Ah, sei. Do Jim Lee. Não, que tinha um Wildcat, eu sempre confundo, que era um universo assim, que era de gatos, e tinha dois gatos que tinham uma... SWAT Cats. A idade, tá ficando velho. Eles tinham os aviões e tal, era um gato e um gato magro. Aham. Nunca gostei dessa porra também, mas tudo bem. Tá, se for por essa linha, então tinha aqueles ratos motoqueiros de Marte, né? Puta que pariu. Caralho, pegou pesado. Essa era foda. Passou na TV aberta isso aí? Se eu não me engano, passou na Record. Passava na Record no sábado de manhã, se eu não me engano, era no domingo de manhã. Junto com algum outro desenho que eu tô tentando lembrar, que era junto com Mortal Kombat. Desenho maravilhoso do Mortal Kombat. É, eu nunca vi nada disso aí. Bom, eles viajavam numas naves em formato de dragão no desenho do Mortal Kombat. Ah, nessa época eu já trabalhava, eu acho, cara. Então eu já quase não vi desenho nessa época. Eu era criança, hein? Velho. Mas eu gostava do desenho do Wildcats, cara. Eu só sei que essa porra existe, o nome dos personagens por causa desse desenho. Que era o Espartano, o Grifter, a Voodoo. É, eu nunca vi, cara, essa porra. Nem Marreta. É, o Wildcats era um X-Men, né? O Jim Lee fez os seus próprios X-Men, né? Exatamente. Eu lembro que tinha um projeto de um desenho do Gen 13, que era um outro quadrinho também da Image Comics na época, que fez sucesso lá, o quadrinho, né? Mas eu não sei se isso chegou aí pra frente, esse desenho animado, não. Eu acho que não. Tem um desenho que a gente não falou antes, que eu acho muito interessante também, que é o Super Choque, né? Ah, sim. Na mesma onda do Batman Animated. Inclusive, tinha uns crossovers com Batman Animated, né? Uhum. Só no desenho do Super Choque, claro, né? Porque do Batman ninguém entrava, né? Pois é, tem até um episódio que tem esse crossover que eu acho engraçado, que vai o Batman e o Super Choque falar com o Comissário Gordon. Aí depois que ele sai, o Comissário Gordon fez: o que o Robin fez com o cabelo? Eu tô passando Super Choque, tá passando no horário do Chaves às 6 horas aí, pra quem quiser ver. Eu cheguei hoje todo empolgado pra ver Chaves, tava passando Super Choque. É, Super Choque era legalzinho, cara. Eu achava legal. Ah, legal. Deve ser pra bater o Todo Mundo Odeia o Chris, que passa na Record. Aí resolveram usar as cotas também, né? Legal, o Super Choque era um personagem assim, bem leve, bem descompromissado, né? Eu não entendi o que a DC fez de decepar a mão do garoto, mas tudo bem, deixa pra lá. Coisa de querer dar uma seriedade que não era pra ser, né? A revista dele nunca teve essa pegada do desenho. Pelo mesmo motivo que o Superman tá arrancando o braço das pessoas e batendo nelas com o braço. É, e o Super Choque tinha um crossover com o Batman e depois integrou a Liga da Justiça, né, do futuro. Uma porra assim, num episódio da Liga, né? Exato. O Batman vai pro futuro, então. O do Batman do futuro, a animação. Então, justamente, o Batman do futuro, né? Também era legal. O Super Choque era meio que o Homem-Aranha da DC, né? Aquele garoto com seus problemas familiares, as questões de escola, o valentão da escola e tal. E no meio de tudo isso, eu tenho que acabar com a ameaça, né, que tá pairando sobre a cidade. Uma mistura de Peter Parker com Todo Mundo Odeia o Chris. Era bem legalzinho. É, não sei se bem com Todo Mundo Odeia o Chris, não. Mais com o Cosby Show, que era um pouco mais família. Não, porque o Super Choque também era o loser que todo mundo detestava, né? Tinha isso também. Ele só tinha um amigo, que era o nerd louro, né, o Lourinho. Uhum. E quem é o único amigo do Chris? É, então tá bom. Procede. Moura, como o maior criador de analogias de coisas no aparelho, tá com crédito. Eu sempre localizo essas ligações. Agora, os anos 90, tinha um desenho que era fantástico, assim, eu acho um dos melhores trabalhos já feitos na televisão, que era o Homem-Aranha Ação Sem Limites. Porra, é tipo, era aquele da MTV? Não, aquele da MTV era Homem-Aranha, era outro nome. Passava na Globo, ele parecia que era, sabe, computação gráfica tosca? Esse Ação Sem Limites é um que ele ia pra um outro universo, exato, que todo mundo era meio... Puta, esse é horrível, meu Deus, esse é horroroso, esse desenho. Que o Carnificina e o Venom são separados dos corpos e ficam só os monstros, aí vão pro universo do auto-evolucionário. Cara, é muito ruim esse desenho. Esse desenho, ele passa com louvor na faculdade de lixo total. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa meio Homem-Aranha 2099, tá ligado? Só que não fizeram do Homem-Aranha 2099, fizeram aquela bosta. Esse desenho é uma merda. Eu assisti muito pouco esse desenho, mas o pouco que eu assisti bastou pra mim pra caralho. Não quero nem tentar ver de novo. Eu vi no Cartoon Network, quando estreou. Aí eu, porra, onde é esse novo do Homem-Aranha? Tá, não sei o que. Onde ele tem uma roupa criada por Reed Richards. Ele tem um reloginho que ele aperta e a roupa sai e toma o corpo dele por nanotecnologia. Puta que pariu. Misturaram o anel do Flash, essa porra. Falando nisso, o Quarteto teve uma porra mangá também, meio mangalizado, muito merda também, um pouco. Isso é anos 90 já. Era um desenho americano, produzido por um estúdio francês, com técnica japonesa. Como é que essa merda vai dar certo? Ensalada do caralho, né? Que o coisa tinha o 4 pichado nele. É, cara, ridículo. Não, era muito... Isso era o fim da picada, bicho. É o tipo de coisa que você não consegue entender, né, velho? Por quê? É. Não, entender por que tu entende, né, cara? É que nem a gente tá fazendo agora uns desenhos de mangá também, né? É pra tentar pegar outro público também, né? Não, mas uma coisa... Porque assim, aí, nessa ideia do negócio ser meio mangá, é porque, pô, Ben 10 tem toda aquela carinha... Não é mangá, mas eles botam aquele personagem mais caricato, com o olho maior. Aí já pulando pra anos 2000 e lá vai pedrada. Esse desenho do Homem-Aranha, que foi cancelado agora porque o Homem-Aranha foi pra Marvel, que era o espetacular Homem-Aranha, muito era bonzinho. Nesse estilo e era muito legal, cara. Muito bom, e muito o bom. E a própria animaçãozinha, tipo, ela tinha os traços mais simples, bem mangazinho, assim. E era legal, ficou bom. Um mangazinho americanizado, sabe? Eu acho uma nova técnica aqui, um novo estilo, na verdade, que nasceu, que quando bem usado, ele fica legal. E tinha boas histórias esse desenho. Cara, muito boa. É, o designer desse desenho lá, que fez os personagens, é o mesmo cara que fez o design do Hellboy Animated, que teve pouca coisa, né? Foram dois filmes só, mas também era legalzinho. Deixa eu voltar pros anos 90. Vocês lembram dos Dinosaurs? Puta que pariu. Eu lembro, mas eu prefiro não lembrar. Tecnológico e lembrar eu lembro, mas eu prefiro esquecer. Não, peraí. Tem, década de 90 tem sim. Era uma espécie de Liga da Justiça que tinha o Mandrake. Ah, sim. Defensores da Terra. Defensores da Terra. Eu gostava daquele desenho, cara. Aquele desenho era maneiro. Mandrake, Fantasma, Flash Gordon. Aham. Os filhos. Os filhos deles e o negão lá, que é o ajudante do Mandrake. Ajudante do Mandrake, esqueci o nome dele. Que comia o Mandrake. Provavelmente, porque todos tinham filhos, só o Mandrake tinha um sobrinho adotado. Juntos eles enfrentam o terrível Ming, o impiedoso. Eu lembro quando eu era criança, eu me mijava de rir quando ele falava Ming, o impiedoso. Nos anos 90 tinha o Máscara também, né? Máscara, pra dar TV de quadrinhos, super-herói não tinha nada, né, cara? Tinha o desenho dos Homens de Preto também, né? Que também é outro que veio de quadrinhos também. Não sei se já é 2000. Acho que já é 2000. Ah, mas eu gostava do desenho do Máscara. Era legal. Falar nisso, tinha o The Tick. The Tick, sensacional. Tem uma série do The Tick, a série que é muito boa, a série, cara. Pena que são só 3 episódios. E aí, em homenagem ao Zenon, tem que citar também, né? Um super-herói que, se eu não falar, né? Ele que é uma putinha toda molhada do Briggs. Do Guilherme Briggs, eu tenho que falar do Freakazoid, né? Eu gostava mais do Tick, né? Eles eram meio parecidos, né? O Freakazoid era mais louco. É. A Freakazoid era foda pra caralho, velho. Não, era bom, era bom. Tinha um episódio que... Porque os episódios eram absolutamente nonsense, né? Aí tinha um episódio em que uma nave gigante tava em cima da cidade. Aí tinha uma puta barricada, assim, né? Todo mundo atrás da barricada. E o Freakazoid também. Aí, cara, todo mundo se cagando de medo. Aí desce, assim, uma escada e tal. Todo mundo, caralho. Aí desce o alienígena gordão, assim, com coisa na cabeça. Aí eles, não, eles empurram o Freakazoid pra ir lá falar com ele. Oi, Terra falando. Aí o alienígena olha pra cara dele e fala: eu sou debiloid. Que merda. Aí o Freakazoid, qualquer coisa, tenta falar com ele, só responde: eu sou debiloid. Muito bom, muito bom. Super Gêmeos, ativa! O desenho do Duck Dodgers é dos anos 2000 já ou dos anos 90? É, fica aí mais ou menos nessa época aí. Não sei. Mas é, podemos citar legal. Já. Duck Dodgers era legal também. E tinha o episódio dele com os lanternas verdes. Era muito maneiro, né? Sensacional aquele episódio, cara. Tinha o Kilowog. Ele vai na lavanderia e troca o uniforme dele pelo uniforme do Hal Jordan. Não, eu não tô lembrando agora qual é o texto, mas é muito engraçado. Eu lembro que é engraçado ele fazendo o discurso. Ele tentando fazer o discurso que ele não sabia. O juramento, né, do Lanterna Verde. É. Melhor Lanterna Verde que já fizeram. Deixa eu falar só mais um, então, já que falaram de pato e de super-herói, o Darkwing Duck, né, cara? Isso, Darkwing Duck. É. Também era Darkwing Duck era foda. O spin-off de DuckTales, né? Mas então, e aí depois? Só Ben 10 ou teve alguma coisa? Cara, confesso, daí eu não assistia mais porra nenhuma, né? Teve o Espetacular Homem-Aranha, né? Que a gente já falou. Cheguei a ver um episódio 2, achei legal também. Brave The Bold é foda, eu acho foda. O The Batman? Eu assisti aquele último episódio do Brave The Bold que você falou. Acho que foi você que botou um post lá no concorrente, né? Cara, eu assisti aquele episódio e é muito sensacional, cara. Aquele episódio é foda, cara. Os caras mataram a pau ali, cara. Que eles pegam e o Batmirim, pra baixar a audiência, ele troca a voz do Aquaman, o dublador do Aquaman, pelo aquele ator que só fez comédia tosca nos anos 90. E ele fazia o seriado do Married with Children. Ele era o segundo marido da vizinha. Quando chega o Besouro... Como é que é o nome dele? Besouro Bizonho chega pra ele e fala: não, porque a sua voz está trocada pra diminuir a audiência. Ele vira: meu querido, Married with Children durou mais 5 temporadas depois que eu entrei. muito bom. Mas Brave and the Bold, no geral, eu acho que a grande sacada do Brave and the Bold é que ele conseguiu fazer um desenho pra criança, que quem curte o personagem... Porra, é o melhor desenho possível, né, cara? Porque via uma porrada de personagens da DC em versões legais ali. O cara já sabia que o clima do desenho era aquele, não adianta ficar de mimimi, se não gostou, não assiste, porque é aquele clima. E aí aparecia, porra, a maior quantidade de personagens, né? Era aquela velha história, né, do cara utilizar das referências pra levantar o programa, né? Mas ali funcionou bem demais, cara. Era muito maneiro. Eu vi pouquíssimos episódios, mas os que eu assisti, eu achei muito sensacionais. O personagem da DC que eu não conhecia, porque eu sou marvequinho, era o Fera Buana, só através do desenho do David Bolt, que eu não conhecia esse personagem do universo DC. Mas eu acho até que ele apareceu no desenho da Liga Sem Limite também, em algum episódio, se não me engano. Acho que naquele um episódio meio cômico também, que a Mulher Maravilha vira uma porquinha, uma porra assim. Tem nesse episódio que ela vira uma porca, que o Batman, pra reverter o feitiço, tem que cantar uma música no final, no clube lá, Sinatra, se não me engano. Eu acho que ele chega a aparecer nesse episódio, mas eu não lembro se a participação dele foi muito grande. Eu lembro que esse episódio, acho que tinha um gladiador dourado bastante, né? Era outro cara também que foi bem aproveitado no desenho, mas chega de Liga Sem Limites. Não, mas ele foi bem aproveitado no Brave and the Bold também, inclusive nesse episódio do Fera Buana, que tem a invasão do Starro. O gladiador é um dos heróis que se junta ao Batman pra impedir a invasão. Mas pra mim, o último episódio ainda é o melhor. Cara, eles fizeram até uma corrida maluca, cara. Foda, esse desenho é foda. Eles fizeram uma corrida maluca, é verdade. Agora, uns que a gente não citou aí, vamos lá. É Legião dos Super-Heróis, que era uma merda, né? Foi o motivo pra acabar a Liga da Justiça Sem Limites, né? Que era, eles acabaram a série pra poder fazer a Legião dos Super-Heróis depois. Teve aquele outro X-Men Evolution, né? Fizeram eles Team. Eu confesso que eu não assisti esse desenho. X-Men Malhação. Também não vi, não. Eu assisti, se não me engano, são duas ou três temporadas que tem esse desenho. E eu assisti a primeira temporada bem Malhação mesmo, né? Escolinha e tal, tal, tal. Na segunda temporada, quando o Magneto resolve atacar, e aí tem sentinelas e tudo, aí tem... Fica um pouco mais sério, digamos, aparece a Feiticeira Escarlate toda... Acho que uma das melhores versões da Feiticeira Escarlate tá nesse desenho, que ela é toda rebelde, toda gótica. Só que a série é bem adolescente mesmo, né? Bem bestinha, então... É exatamente como o Marcelo falou, a primeira temporada, tipo, eu tentei assistir, é muito ruim, assim, sabe? Tipo, eles no colégio, é muito Malhação, muito Barrados no Baile. Criaram um moleque só pra esse desenho, né? Não tem um personagem criado só pra esse desenho? O Spike, o sobrinho da Tempestade. Ai, puta que pariu! É aquele que solta espinhos? Exatamente, cota, né? Mas daí, a partir da segunda temporada, ele já já vira desenho de super-herói mesmo, assim, né? Tipo, eles já são uma equipe de super-heróis e tal. É. Tem um episódio muito bom, por exemplo, que eu gostei muito, que é um que é bem focado no Ciclope, e ele enfrenta a Mística, ele, tipo um subsolo, um labirinto, uma coisa assim, e ela tira o óculos dele, então ele tem que se defender o tempo todo de olho fechado, sabe? Vai mostrando o que ele tem que fazer pra se virar. Ele acaba apagando a luz e consegue derrotar ela, porque ela também não consegue enxergar, mas ele tem mais técnica pra isso, tá? Bem legal esse episódio que eu lembro, agora de resto, assim, não tem. E a série terminou com um plot que era do retorno de Apocalipse. Apocalipse com Mesmero, recuperando uns artefatos pra libertar ele de uma pirâmide, e os X-Men se juntam à Irmandade pra tentar impedir. Quando ele retorna, é o último episódio da temporada e a série não foi. Que sacanagem. Deixaram os fãs órfãos da parada. Deixaram a gente no suspenso. E tinha até um gancho, assim, que quando ele desperta, carta ele infecta quatro personagens que se tornam cavaleiros dele, que é o Magneto, o Professor Xavier, aí mais dois fodões agora, que eu não vou lembrar agora. Sei lá. Que final, filha da puta. Eles fizeram um fudeu imenso, assim, os caras. Caralho, como que... Essa aí acabou. E o foda é que a coisa foi desenrolando vários episódios. Eles têm um artefato que eles foram buscar no Museu de Londres. Eram vários artefatos em lugares diferentes do mundo, até conseguirem reunir e levar pra pirâmide pra libertar o Apocalipse, né? Então, porra, tu fica ficou vários episódios, eu acompanhei essa porra. Até chegar, né? Vai libertar ou não vai? Ih, libertou. E agora? O que aconteceu? Acabou a temporada. Acabou pra sempre. Agora, assim, as versões da Feiticeira Escarlate, a versão do Gambit nessa história é muito boa também. A versão do Colossus, que ele é da Irmandade Fraternidade também, é muito boa, assim, muito bem. E ele tá com aquele... tem versões bem interessantes. Bem pensado. O Noturno, né? Presta nesse desenho? O Noturno criaram uma dinâmica interessante, porque ele tem um reloginho que cria... Ele fica assim... Eu vi que ele usava aquele indutor de imagem, né? Tipo... Exato. Mas ele já usava nas histórias antigas. E aí ele arranja até uma namoradinha por causa disso. E uma coisa legal desse desenho, a gente começou falando mal, tá defendendo, né? É que o Noturno voltou até aquela personalidade mais de galanzinho, de tá ligado? Que é a melhor personalidade dele. O criador dele imaginou pra ele, né? Mais malandrão e tal, e não essa depressiva que eles usaram no filme, por exemplo. O David Cockrum imaginou o Noturno assim, né? Tudo que teve de característica marcante do Noturno que fizeram depois foi tudo viagem na maionese do Claremont e um monte de outros escritores, né? Agora, até que o negócio dele ser religioso, isso daí, que o pessoal pode até falar aqui no filme, até, ficou, criou uma narrativazinha ali, interessante por 3 segundos. Não tinha nada a ver com a ideia do David Cockrum, né? Que é o criador do personagem. Agora... Eu gosto mais dele, galhofeiro, né? Ele, como esse integrante de circo, mais galhofa, mais malandro, assim, né? Dele assim. A ideia dele era tipo um Arrowfly, né? Que nem chegou a ser usado por algum tempo depois. E é o que... Tanto que o David Cockrum fez uma minissérie dele, né? Toda assim, né? Com ele com capa espada e tal, com mundos alternativos e tal. A única merda, uma grande merda desse seriado foi que ele trouxe ao mundo a X-23, né? Saiu desse desenho aí? Foi, saiu do desenho. Ela é uma arma X, né, baseada em cima do Wolverine e que vai atrás dele na mansão, porque é como se ele fosse o pai dela, né? Eu nunca nem li nada da X-23, então não posso nem falar mal nem dela também. Tem um episódio que aparece o passado do Wolverine na guerra e daí tem participação do Capitão América. Esse assim. Eu vi, cara, esse episódio eu vi. Eu não lembro se presta, mas eu lembro que eu vi. Ah, tinha umas coisinhas legais nesse desenho do X-Men, não era nada sensacional, mas tinha umas coisinhas legais. Diferente do Teen Titans, por exemplo. Puta que pariu. Ah, eu gosto de tentar. Quem chamou esse cara? Eu vi outro pornô do Sintax. Não dá. O Ciclope tem vários pênis saindo do corpo dele. Pênis cibernético. Ciclope não, ciborgue. Eu tô com sono, gente. É o ciborgue. Teen Titans não dá. Aí esse é bem aqueles mangazinho podre que passava na Manchete, assim, que é que o personagem fica triste, abre um olhão gigante, uma gotinha sai do lado dele, assim. É, uma tentativa de imitar mangá, né? Mas essa que... divertido. Agora eu gostava da musiquinha da abertura. Também, não, é irritante, cara. Se você assistia no Cartoon Network, passava acho que de 10 em 10 minutos uma propagandinha com essas duas japonesas cantando. Teen Titans, Teen Titans. Cara, não, é de enlouquecer. Super Gêmeos, ativa! Bom, no cinema, qual foi? Acho que Os Incríveis foi a primeira animação de super-heróis no cinema que teve, cara. Primeiro eu não diria, porque Os Incríveis são bem recentes, né? É, mas não tô lembrando de nenhuma outra, assim, animação de super-heróis no cinema. É, estamos falando de animação 3D, né? Estamos falando, tipo, se bem que o Batman, a Máscara do Fantasma, esses todos, era pra DVD. É tudo pra DVD, tudo pra cinema mesmo. Acho que o primeiro, não sei, né? É capaz de ter tido algum outro, mas eu não lembro realmente. É, Os Incríveis é bem legal, né? Várias coisas chupinhadas do Watchmen. Não, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram um filme do Quarteto Fantástico muito melhor do que o filme do Quarteto Fantástico. É verdade. Porque os poderes são basicamente os mesmos, né? Tirando o Flash, que é o The Flash, de resto tem a menina que fica invisível, a mulher que estica e o cara que é super forte. Trocaram que voa e pega fogo. Ah, se bem que o bebê pega fogo no final. O bebê voa e pega fogo. Até isso, né? O mais novinho é o que pega fogo. Que sacanagem. Não, mas e se você pensar, o bebezinho, ele tem todos os poderes, né? Ele faz 300 mil coisas. Ele flutua, atravessa parede, explode coisas. Ele é o Franklin Richards, cara. É verdade. Ele vira o capeta? Ele vira o capeta. Ele é o Franklin Richards. O engraçado é que quando saiu os Incríveis, né? Estavam fazendo ainda, tava na parte de pós-produção, se não me engano, do Quarteto Fantástico. Aí os caras se chamaram pra fazer regravações, pra fazer cenas a mais, por com medo do que tinha sido feito nos Incríveis. E isso não melhorou em nada o filme. Que merda. Não, piorou. Puta que pariu. Pô, os Incríveis é foda, né? Isso aí... Altas histórias, o próprio roteiro, né? Que daí, como você falou, tem uma pegada de Watchmen fodida, né? De os heróis banidos e tudo mais. Usou o parceirinho rejeitado como vilão. Ficou muito... É. O filme é todo bem bolado, né, cara? Até hoje o cara não fez um 2 ainda, porque ele sabe que pra fazer um 2 o cara tem que mandar bem, né? Isso daí não é tipo um carro de 2 que o cara... Qualquer merda que ele fizer tá bom, porque o primeiro não é grande merda também. Esse ele sabe que tem que fazer um troço... classe, senão... Ó, tem uma cena sensacional que é o melhor amigo do Senhor Incrível, que é o... O Gelado é muito maneiro. Que ele tá procurando o uniforme. Uniforme, dele, é muito foda. E ele fica perguntando pra mulher dele, onde é que tá o meu uniforme? Deve estar no guarda-roupa. E aí ele fala que precisa salvar a cidade, não sei o que lá, e ela vê assim, eu sou o maior bem que você tem, não sei o que, você tem que sair comigo. Gerou uma onda de identificações no cinema na hora, né? Porra. Todo mundo que era casado. É muito maneiro. A estilista de super-heróis também é muito boa. Aquela é baixinha lá. De... É, muito foda. Falou do... uma capa. Fala assim, não. Capa atrapalha, vai prender. Cara, ela existe na vida real, tá? Essa mulher existe. Ah, ela é baseada numa mulher que existe de verdade, né? Aham. Foda, eu não sabia disso, não. No DVD dos Incríveis tem um negócio. Você falou dos desenhos que só mexiam a boquinha, né? Eles fizeram um desenho estilo antigo dos Incríveis, né? Do Senhor Incrível. Que era o Senhor Incrível, o Gelado e um coelhinho bizarro que criaram só pro desenho. E é muito tosco o desenho, cara. O desenho na boca não mexe. Eles botam pessoas falando, a boca mexendo. E aí a animação, no lugar da boca, eles trocam pela boca da pessoa falando, cara. Muito tosco, cara. É muito tosco. Bem tipo a Laranja Irritante. É muito maneiro, cara. Muito bem bolado o negócio. O Salto Parque quase, né? Super Gêmeos! Ativar! Fora os grandes heróis Marvel e DC, no cinema teve também o Megamente, né? Que é um outro também recente. É, eu assisti na véspera de Natal. Não é tão bom quanto os Incríveis, mas é bem maneiro. Ah, bem legalzinho. É, também gostei também. Tem muito aquele negócio de que eles fazem um vilão que não é um vilão de verdade, né? Porque o filme, desde o começo, ele não é bem que nem eles falam, né? Criar uma história do ponto de vista de um vilão. Porque desde o começo é impossível você gostar do herói, né, cara? Eles fazem um herói escroto e vilão só se fudendo, né, cara? Tu se identifica com o vilão desde o início, né, cara? A melhor cena do filme, pra mim, é ele e a repórter entrando na fortaleza do herói lá, do... Como é que é o nome dele? Metro. Aí Metro Man, aí eles começam a olhar assim, não, mas esse copo aqui tá com água, não sei o que, tal. Aí o Metro Man tá saindo com a barba mal feita de roupão, ele para e fica olhando pra eles assim, meu, né? O cara que faz é muito boa. Não, e né, tem uma hora também, né, que eles mostram lá a morte do Metro Man, como foi, que mostra o uso da super velocidade, muito engraçado, né, cara? Uhum. Faz trilhões de coisas diferentes, todo mundo parado em volta dele. Eu gostei do início, da creche. É, também, é muito legal. Os dois chegando na Terra e, uhum. E o super babaca e o moleque sendo trollado toda hora. Até o nome, né, cara? Metro Man, metrosexual, man. É, não, o cara era totalmente metrosexual, né? Tudo gravatadinho, né? Tudo... Tanto que o dublagem dele é do Brad Pitt. É, não, a dublagem original é o Brad Pitt, o vilão é o Will Ferrell. Aham. Uhum. O Will Ferrell é um cara que eu não entendo. Depois que ele fez só o Anchor, eu não entendo porque que esse cara existe ainda. É, bom, talvez pra fazer a dublagem da continuação de Megamente, né? Pode ser. É, o especial de Saturday Night Live. É, dizem que ele ficou legal, não foi ele que fez uma participação no The Office? Eu não vi ainda essa época do The Office. Cara, depois que Steve Carell saiu, eu não tive a menor vontade de assistir The Office. É, não, mas o Steve Carell ainda tava ainda no episódio que ele participou, eu acho. E dizem que o episódio é legal. Eu não vi esse episódio ainda. Mas o Will Ferrell, ele é ótimo como coadjuvante. Ele é péssimo como protagonista. Ah, é, não. Mas o Megamente também brinca com vários clichês de super-heróis e também é muito bem bolado, muito bem feito, né? Sim, não é aquele filme top de linha que você fala assim, caralho, esse filme é foda, mas é divertido de assistir, vale a pena. É, ele pega vários elementos, né? Desde o o grande mentor, né? Quando ele se metamorfoseia naquele baixinho de cabelo branco que vai ensinar o verdadeiro vilão a ser um herói, né? Aí ele fica a cara até do Marlon Brando, cara, de Superman. É, ele faz a referência ao Marlon Brando. Fica igualzinho. Não, e ele mostra, né, o outro cara, né, cagando pra tudo, né? Só querendo se dar bem mesmo com os poderes e tal, né? Só pensando em si próprio, mostrando ele como um verdadeiro vilão, né? Mostra bem a diferença, né, do que é o vilão de antigamente para um vilão de hoje seria, né? Uhum. Antigamente tinha toda aquela magia, né? Do cara fazer o plano pra prender o cara, mas ele sabe que vai acabar se fudendo, né? E o de agora não. O cara, foda-se, vou matar mesmo e... É, o de hoje é moda foca. Tanto que tem a cena quando eles se enfrentam que ele é derrotado, ele tá, beleza, valeu, me leva pra cadeia. Ele, leva pra cadeia, rapaz, vou te matar. Meu malvado favorito dessa linha de vilão que vira herói? É, não é bem super-heróis, mas são vilões com tecnologia, né? E teve o Ultimate, que eu não via os Ultimates, né? Que não foi pro cinema, mas foi pra DVD em longa-metragem. Não cheguei a ver. Teve umas do Hulk também. Hulk vs Wolverine, Hulk vs Thor. Eu gostei, assim, que eu vi no Cartoon, que foi o início da formação dos Vingadores, né? Que eles vão pra uma missão pra tentar conter... É proteger dados sobre bases secretas espalhadas na Terra, que o alienígena acaba pegando esses dados porque os Vingadores não agem como equipe. Aí, quando eles atacam o QG dos Vingadores, o Banner bota ele tava tentando fazer um antídoto com o soro do super soldado, só que ele resolve deixar pra lá o antídoto pra virar o Hulk. Aliás, ele toma o antídoto e vira o Hulk, achando que ia ter controle sobre o Hulk. Aí vai partir pra porradaria pra lutar contra os alienígenas, acho que são os Skrulls, não lembro. Só que no meio da porradaria, ele perde o controle. Aí quando o Capitão América vai agradecer a ele, ele dá um safanão no Capitão América e joga ele 1 quilômetro de distância. Esse aí é o Ultimate Supremo, você tá falando? É o Ultimate Supremo, é. Ah, tá. Muito bom. Teve dois desenhos já desse. Ah, o primeiro é baseado mais nas histórias em quadrinhos, né? O segundo já mais criado, foi botar o Pantera Negra também e tal. Aí eu não gostei, na verdade não gostei muito dos dois não, sabe? Nem desses do Hulk também. Do Hulk achei mais ou menos. O do Hulk, o único que eu gostei foi o Planeta Hulk, né? A adaptação é muito boa. Ah, é. Teve também o Planeta Hulk. Planeta Hulk também é legal. Que quem substitui... É, aparece o Bill Harry Battle, né? Em vez de Surfista Prateado, como um dos inimigos, digamos, são as pessoas que o Hulk enfrenta. Bom, da Marvel, então, tem essas, né? Essas do Hulk, imagino essas duas que eu falei, do Thor e do Wolverine, deve ser só porradaria direta, né? É, mais ou menos isso. Não deve ter muita história, né? E da Marvel tem agora também, né? Tem um desenho pra criança, que é muito imbecil, mas como é pra criança, eu imagino que, não sei, né? Eu vi só um pedacinho. Tem a Vagabunda Brasileira. É, tem aquele Super Hero Squad lá, que é... Eu vi. É muito tosco esses dias. Quer dizer, pra criança é legal, pra criança pequena é legal. O único episódio que eu vi, eles vão na mansão do Doutor Estranho, porque o Dormammu tá fazendo alguma merda e tal. Chegam no endereço e não tem nada, né? Só um terreno vazio. Aí o Hulk vai lá, vai tocar a campainha e atravessa a mão assim na parede. Tá aí ele arranca, sai a porta assim, aí aparece a cara. Eles entram, tá o Doutor Estranho parado assim. Aí o Homem de Ferro, olha, uma estátua do Doutor Estranho. Começa a dar paulada na cabeça dele e só. Assim, ele tá tipo num plano astral, ele entra no corpo dele de novo, é bem pra criança. É totalmente pastelão a parada, né? E tem outro também, né? E tem o, isso que eu ia falar, dos Vingadores, né? Next Avenger. Marvel, Mighty Heroes. É, daí esse já é 2010, né? Não, tem um que pega, não sei se é esse, que pega heróis de várias nacionalidades e tem uma brasileira. É, tem um herói, que, não sei se é menino ou menina, mas tem um que é brasileiro. Não, não tô sabendo disso. Será que não é esse Super Hero Squad, não? É o Super Hero Squad mesmo. O Wolverine, ele sai do Super Hero Squad e forma o All Captains Squad, com personagens de outros países. Tem o Capitão Britânia, né? Tem aquele canadense que eu esqueci o nome. E tem a Capitão Brasil. Faz isso? É, e tem a Capitão Brasil. Ah, acho que eu ouvi falar disso. Ah, sim. Eu vi essa porra uma vez. A Capitão Brasil tá uma cara de piriguete. É, óbvio, né? Por que não, né? Basearam. E ela mora em Buenos Aires. Falando de Vingadores, vou voltar aos anos 90 só um instantinho. Pra lembrar do... Se eu falei que Homem de Ferro e Hulk eram os piores, não. O pior era o desenho dos Vingadores dos anos 90. Os maiores que era formado pelo Gigante, Vespa, Magnum, Feiticeiro Escarlate. Não tinha o Capitão América, puta, o Thor e o Hulk. Não lembra disso. Apertava um botão e daí era umas armaduras loucas. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito... Só vi um episódio disso, mas me bastou também. É muito ruim isso. Tinha nada a ver com os Vingadores. Assim. Nada. Era uma mistura de Vingadores com Power Rangers, foda. É mesmo. Muito nada a ver. nessa linha de desenhos em DVD pra criança da Marvel, tem o Next Avengers, né? Que são os filhos dos Vingadores. Ah, não vi também isso aí, não. Eu assisti, é, sabe? É bem bestinha também, assim. É aquela coisa, né? Se inspiraram no Young Avengers, né? No Jovens Vingadores. Só que forma bem criança mesmo, pra criança mesmo. É bem bestinha, mas é assim, tipo, é legal que aparece o Thor como o rei de Asgard lá pro final, todo barbudão, cabelão. É, o Aranha também agora vai ter um novo desenho, né? Acabaram com o espetáculo Spider-Man. E vai ter um novo desenho, agora vai ser o Ultimate, né? É, Ultimate Spider-Man. Que é tudo a ver, né? Agora que eles transformaram o Aranha Ultimate no negro, eles vão fazer um desenho do Aranha Ultimate com o branco. Ou seja, é uma coesão completa, né? Super Gêmeos! Ativar! Tem mais algum da Marvel pra falar, não? O do Homem de Ferro, que ele enfrenta o Mandarim, que é legalzinho. Eu assisti, achei legal. Tem o Doutor Estranho, que eu não vi ainda até hoje, então não sei dizer. E tem os seriados da Marvel, que é Wolverine e os X-Men, né? Foi lançado. Ah, Jesus. É verdade. Tem os Vingadores, pessoal. Costuma elogiar e tal, dizer que é legalzinho esse Earth Heroes aí. Esse eu vou falar com propriedade, porque eu assisti a temporada inteira. Cara, é muito legal e acompanha muito, assim, tipo, a história dos Vingadores nos quadrinhos mesmo, sabe? Que começa com a formação original, é a formação original dos quadrinhos, Vespa Gigante, Hulk e Homem de Ferro. Aí entra o Capitão América depois, né? Porque ele é resgatado. E daí os personagens vão entrando. O Pantera Negra, o Arqueiro, a Viúva Negra. Eles vão entrando aos poucos. Mas, cara, é muito bem colocado, assim, sabe? Tipo, é muito bem... E eles vão enchendo de referências, sabe? O Quarteto Fantástico. Aos outros personagens que eles vão expandir cada vez mais. É como se fosse. Eles estão usando a mesma fórmula, que eu entendo mais ou menos, que foi feito de Liga da Justiça para Liga da Justiça Sem Limites. Uhum. Eles estão começando com a formação inicial e já estão. Você já vê para a segunda temporada uma promessa de entrar com a Carta Marvel, tá ligado? O Quarteto Fantástico aparecer mais, porque agora vai ter os Skrulls e tal. Pelo que eu entendi ali, querendo formar um universo Marvel Animated, assim. É, não, e copiar a DC mais uma vez, né? Desculpa os Marvels aí, inclusive. Inferno, a DC anunciou que vai ter um bloco de desenhos da DC no Cartoon Network. E esses dias, sim, a Marvel anunciou que vai ter um bloco da Marvel na Disney. Ou seja, a gente não copia, a gente aprimora. Você trabalha lá? É, tá bom. É, o dos Vingadores vai dizer que é o melhor que o da Liga, né? Já é melhor que o desenho da Liga, tá bom. Mas o filme do Motoqueiro não é melhor que o do Batman. O do Motoqueiro, vai. Como diz o Z, pipi for Vendetta. Mas então, Marvete, você tem algum da Marvel aí ainda pra botar na mesa ou não? Então, Wolverine e os X-Men que o Marcelo citou, cara. Que é tipo assim, eles pegaram todas as personalidades de todos os personagens, reuniram no Wolverine, tá ligado? Tipo, ele é o galanteador, ele é o engraçado, ele é o fodão, ele é o líder. Acabaram com o Wolverine faz tempo, cara. Acabaram com o Wolverine já faz tempo, já. O Ciclope é tipo um emo, a Emma Frost não fala, só tipo sombras do Wolverine, que conversa por, sei lá, sessão espírita com o professor Xavier que morreu. Puta, não. Puta, cara. Depois daquela história do Wolverine cair de avião, o avião explodiu, ele foi calcinado e ele conseguiu se regenerar dos ossos, né? Eu já falei, cara. O Wolverine... O Wolverine já deveria ter super populado a Terra há muito tempo, porque cada vez que ele corta a unha da unha, nasce um novo Wolverine. Porra, é absurdo o que os caras fazem com o cara. Mas aí, bom, da Marvel chega, né? Não tem muito mais nada, né? Vamos ver o que vem pela frente. Vocês vão fazer um bloco de desenhos, talvez eles criem mais alguma coisa, né? Não sei. A princípio, eu acho que vai ser os Vingadores e o Ultimate Spider-Man que tá pra estrear aí. Vamos ver quais são os planos dele pro futuro. Você tem uma porrada, né, de animações feitas pra DVD, que os caras já procuram fazer com uma qualidade legal. E tem o Young Justice, que tá passando agora também, né? Desses de DVD, eu vou citar um que eu achei sensacional, cara, que é de um personagem que eles nunca conseguiram acertar. E nesse DVD eles acertaram, que é o da Mulher Maravilha. Até em Liga da Justiça Sem Limites, ela é a que tem menos, digamos assim, destaque, né? Ela é tipo um super-homem feminino. E, cara, é muito bom esse filme da Mulher Maravilha, que eles dão uma controlada nos superpoderes dela, né? Ela não é tão poderosa, mas ela é bem guerreira amazona, assim, sabe? Tipo, guerreira mesmo. Ela mata o Hades decepando a cabeça dele no final do filme. Ah, obrigado, hein? Em nome de todos os telespectadores do podcast Areva que vão ouvir e ainda não assistiram esse desenho, eu queria agradecer ao senhor Thiago Moura. Puta do spoiler. Super Gêmeos, ativar! Só via na Nova Fronteira, acho que ia do Lanterna Verde, que eu achei uma merda, aquela primeiro voo. É, o Guerreiro Esmeralda é melhor. Nova Fronteira eu tenho e é muito boa, muito, muito foda. Sim, né? Nova Fronteira já fizemos um podcast. Eu não ouço o podcast de você. Inteiro. Eu não tô preocupado se você ouve. Estou contextualizando para quem ouve. Eu não ouço nem o meu podcast. Se você é um viado, bichas, não interessa. Cornos machos? Que tem um bem legal daquele do Batman, que são várias historinhas. Esqueci agora. É o Cavaleiro das Trevas, alguma coisa assim. É o Gotham Knights, que foi lançado depois de Batman. Knights. Cavaleiro de Gotham, sim. Eu vi alguns episódios, mas não vi todos. Muito bem bacana. Pequenos desenhos, né? São várias histórias. Sei lá, uma hora e meia de filme com cinco historinhas de 20 minutos. Assim. Fizeram esse desenho aí com a premissa de que era a ligação do Batman Begins com o Cavaleiro das Trevas, né? Verdade, né? É, mais ou menos isso. Isso passava nessa mesma realidade, vamos dizer assim. Mas na verdade, cada episódio mostra o Batman de uma forma completamente diferente da outra. Tem uma que são as crianças contando histórias do Batman, e o Batman é tipo um monstro, tá ligado? Porque você não... Foi na imaginação deles, como é que é o Batman para as crianças de Gotham. Sim, sim. Aí, num outro, o Batman é mais tecnológico, no outro ele é mais detetivesco e tal. Eles fizeram várias formas do Batman diferentes. Facetas do Batman. É, tem várias histórias que abordam isso daí do Batman, né? De mostrar o imaginário sobre ele, de mostrar facetas diferentes. Eu lembro que eu já li algumas coisas sobre isso nos próprios quadrinhos já, de tentar explorar vários tipos de Batman diferentes. Falar em Batman, o recente que eu vi, DVD, foi Batman 1. Também muito bom. Batman 1 eu tive a capacidade de piratear, mas ainda não consegui assistir. As prévias que eu vi eram bem legais, tava bem fiel ao... É, respeita muito a história. Não só no roteiro e tal, a história em si, até no traço. O traço também lembra bem, não tá cópia fiel, até porque é outra mídia, né? Mas tá bem. Te lembra muito o traço da história em quadrinho. É, e eu vi foi o desenho da Catwoman, né? Que acompanha o DVD. Sim. É, o curta também é legalzinho. Achei meio forçado algumas cenas, mas no geral ele é legal. Cara, mas o do Spectre é foda, né? Vocês já viram o curta do Spectre? O Spectre é muito foda, cara. É um curtinha, né? Cara, é muito foda aquele. É muito bom o curta do Spectre. Que era um personagem que, na verdade, eu mal conhecia. Você só vê nos quadrinhos ele vislumbre dele, né? E ali eles mostram. Cara, é muito foda. É bem agressivo o negócio. É bem anos 70, assim, né? Bem policial dos anos 70 e tal. De todos esses, eu acho que é o melhor showcase que fizeram, né? O do Arqueiro Verde é muito sem graça e o da Mulher Gata é bem mais ou menos. Tem o do Jonah Hex também. É, o Jonah Hex também, mas é mais ou menos uma história bem simples do Jonah Hex também. É tipo uma história dessas que tem da. Dos encadernados, né? Encadernados dele, né? São legais e tal, mas não é aquele negócio que vai, e tal. É legal porque é uma história curta, fechada, então nos encadernados eu gosto. No desenho também ficou legalzinho, mas não é nada que seja... Agora, do Spectre, realmente, eu achei foda demais. A do Spectre era um piloto pra um filme ali, ou pra uma série, né, cara? Porque aquilo ali, ele conseguiu dizer bem quem é o Spectre, contextualizar o local de trabalho dele ali, né? E criar um clima de terror muito legal. É, tem um clima de terror fudido naquele desenho. Tem aquele do capuz vermelho, que você fez uma resenha lá, não foi? Putz, esse é bem legal também, cara. E tipo, uma justificativa muito melhor do que a que fizeram os quadrinhos pro retorno do... Cara, e meu filho sempre pede pra eu comprar esse DVD, cara, mas eu lembro, não lembro se foi na tua resenha que eu li, eu achei meio pesado, assim, por 5 anos. É violento. Eu sempre tenho uma desculpa e tal. Da última vez que ele veio, eu comprei do Como Treinar Seu Dragão. Eu falei, não, filho, olha isso daqui, vamos levar esse aqui e tal. Enrolei ele de novo. Mas ele sempre chama a atenção dele, cara. Eu vou falar uma cena que é do começo do filme, então não é spoiler pra ninguém, que é o Jason Todd morrendo. Ah, isso é, foi o que eu li na tua crítica, né? Caralho, o espancamento do Jason Todd pelo Coringa, cara, pra um desenho animado daquilo é chocante, velho. Porque eles retratam ele como uma criança mesmo. E é um adulto setando descendo pé de cabra na cabeça da criança, cara. Com pé de cabra também, igual no quadrinho? Aham. Maneiro. Não, é bem legal, e a justificativa da volta dele é bem melhor do que os socos da realidade do Superboy, né? Que me faz lembrar porque os caras não pensaram nisso, né, velho? Porque tem tanto... Tão mais fácil fazer o como fizeram no desenho lá. É, cara, os caras não pensaram nisso, que eles querem conectar as merdas todas que acontecem de alguma forma e tal. Então o cara quer arrumar uma desculpa pra fazer um monte de mudanças ao mesmo tempo, ele usa essas merdas. É foda. Qual foi a justificativa? Spoileriza aí, não tô por fora. Não, é o posto de Lázaro do Ra's al Ghul. Sim, o Ra's faz o seguinte, no começo do filme, ele arma um plano e, por causa desse plano, o Robin acaba morrendo, e ele se sente culpado por isso, tá ligado? Tipo, porque o Ra's, dentro do contexto do filme, ele não é um vilão normal, ele é um cara que quer criar uma nova ordem mundial, digamos assim. E a morte de uma criança faz ele se arrepender, então ele tenta trazer o Jason Todd de volta e ele traz, assim, um posto de Lázaro. Só que o cara volta meio louco, né? Meio ensandecido. Sim, Mas é uma saída elegante. Ele volta nesse cemitério maldito, sim. E tem uma animação também da DC que saiu pra DVD, que é o Crise nas Duas Terras, que é fraquíssima. É, tem uma do Superman e Batman também, Inimigos Públicos. E o Superman Doomsday, que foi o primeiro dessa série, né? E tem aquele que a Supergirl aparece também. Essa Superman Apocalipse Doomsday é legalzinha, cara. Eles pegaram a história da morte do Superman, beleza. Só que a história do retorno é diferente do que foi feito nos quadrinhos. No retorno não tem quatro Superman substitutos, é um só, que foi feito um clone a partir de células dele lá que o Lex Luthor pegou, e esse clone acaba se embatendo com o Superman quando o Superman retorna. Só que o problema... bem mais simplificado. Só que o problema dessa história é que ela é muito arrastada, essa parte final. Tipo, o início é muito bom, com a luta do Superman com o Apocalipse, depois fica meio arrastado. Esse da Supergirl não é esse Doomsday, eu não lembro. Acho que é Apocalipse, Superman e Batman Apocalipse, uma coisa assim. Que é mais ou menos aquela história, surge a Supergirl, ela é capturada pelo... Baseada na história do Dark Jeff Side. Incrivelmente saiu uma coisinha legal, mesmo sendo baseada numa história do Jeff Lowe. Super Gêmeos! Ativa! Tem que terminar com a última da DC que tá passando ainda, né? Que é o... Young Justice. Young Justice. Eu vi um episódio ontem, cara. Achei legalzinho. Eu vi um episódio que aparece a mulher lá do... A nova arqueira lá, a verde lá. Ah, sim. Cara, eu achei muito legal, cara. Tipo, apesar de Liga da Justiça ser quase irretocável, uma coisa que eu sentia falta era ver os personagens não sendo super-heróis, assim, sabe? Tipo, você só via o Superman, o Batman, e ali não, você vê os personagens. Lógico que não é a Liga da Justiça, que não é o foco, né? Mas os jovens ali, o Superboy, a Flash e tal, tendo uma vida normal também, sabe? Uhum. Tipo, você vê o paralelo da vida deles. E eu achei legal também que é um desenho que ele mostra como se fosse os bastidores do universo DC. A molecada, ela não sai pra combater os vilões, as crises que a Liga combate. Eles têm que fazer as missões menores por trás, só que daí você vê um bilhão de referências, tipo, ali, tá ligado? E outra, a Liga da Justiça é mostrada ali como uma coisa muito icônica, sabe? Eles aparecem pouco, então aparece uma coisa muito icônica, assim, muito... Uhum. Como se eles fossem astros de cinema, assim, e a molecada são, tipo, os fãs que estão querendo seguir os passos. E outra, a personalidade dos adolescentes, assim como na Liga da Justiça Sem Limites, está muito definida, assim, cada um tem uma personalidade bem definida. Tipo, o Robin é o... Ao invés de eles fazerem o babaquinho, não sei o quê, ele é um molequinho que é o mais novo, mas ele é o mais safo, né, de todos. E, cara, ele é como se ele tivesse se divertido pra caralho fazendo aquilo, sabe? Tem um episódio que eles começam a conversar com a Canário Negro, tal, que é como se fosse a tutora deles. O Robin fala: eu não quero crescer e ser o Batman. Eu não quero me transformar naquela coisa ruim, amarga. Eu faço isso aqui porque eu quero fazer o bem pras pessoas. Ou o Superboy, que tipo, o Superman meio que não aceita muito ele, porque o Superman tem medo de... Ele é um clone, ele não sabe de onde surgiu aquilo, e ele sabe que é um guri que tem os mesmos poderes que ele, que pode se tornar uma ameaça. Então o Superman é meio reticente com ele, mas o Superboy quer provar que ele pode ser um Superman. Só que ao mesmo tempo ele não quer ter essa responsabilidade de ser o próximo Superman, sabe? A Miss Martian, que é uma adolescente perdida na Terra. Não. Pera aí, cara, tu vai fazer a resenha de todos os personagens, né? Não, resumidamente. Não. Tem um post do Moura sobre isso, senhores. Leia o post, pelo amor de Deus. Tem um post, vai ter o link. São aí. Mas 3 horas da manhã, amor. Assim, porto maltesemente, vou ser bem sucinto, né? Não, mas é bem legal. Agora se pouco agora, parece que ele tá falando de Lost, que em Lost ele faz isso. Quando começa a falar de Lost, ele fala toda a biografia de todos os personagens. Mas é isso, né, galera? Não falamos do All Star Superman também, que dizem que é boa, que eu não assisti ainda. E com certeza pulamos várias aí. Agora eu vou citar só duas que a gente não falou e que não poderia deixar de estar. Que é o Super Mouse, que o Moura falou no início lá, só a pegadinha lá da entrada dele lá. E o Capitão Planeta, vocês esqueceram desse grande super-herói. Melhor desenho da história. Então não seja por isso. Vamos falar então do novo desenho da Gisele Bündchen, que vai ser inspirado nas forças da natureza. Isso aí, cara, exato. É o Capitão Planeta parte 2. Gisele Bündchen. Com Pepeca. Isso aí. Capitão Planeta com Pepeca, boa definição. Bom, pra fechar aí, último recado aí, Marcelo. Tomem leite e façam exercícios físicos. Isso aí, muito bem. Moura. A gente falou de vários internacionais, agora, né, a gente tem que falar do primeiro super-herói nacional que vai sair esse ano, que é Ivete Stelar, né? Ah, meu Deus, não. Já falamos disso aqui no outro podcast. Não, super-herói nacional é Jubilula. esse aí sim. Jubilula, não, é verdade, Jubilula. Tem o Solar, né, da Marvel, Mancha Solar. Ah, sim, não, mas aí... Personagem americano que eles dizem que é brasileiro. Meu camarada Inferno, muito obrigado. Agora que você participou, ficou até as 3 horas da manhã se fudendo. Você vai pensar 500 mil vezes antes de querer me convidar pra algum Nada. Podcast. Estou à disposição dos rapazes. Orivon. Olha, linda. Se entregando totalmente de corpo e alma. Que bicho. Meu recado é: aproveitem bastante esse ano, afinal de contas é o último de suas vidas. Não leiam um Areva, leiam um BDE, que é bem melhor. Sem comentários. Ele já faliu com o blog, agora resolveu falir com outro, né? O blog chama uma mediocridade radioativa. Tu quer o quê? É, melhor que a Baile dos Enxutos, hein? Olha só. Mas deixa eu te fazer, hein? Já tô nessa faixa etária já, quase. Tá na hora de acabar isso? Já chegou no limite já lá também, é isso? Já vai acabar com o baile também? É, 2012 vai acabar tudo mesmo, então. Tô levando até lá. Depois desse comentário de estou à disposição dos rapazes, o Inferno não devia mudar o codinome pra O Atrevido. Então, obrigado, Atrevido. Você é maluca, bicha. Isso aí, galera. Obrigado aí pela disposição de escutar um podcast quilométrico, imenso e extraordinariamente, estrogonoficamente sensível. E até o próximo. Areva! Eu assisti o filme do Lanterna Verde finalmente esse final de semana. Oh, então já tá habilitado a fazer a resenha do Areva, o Tremelicando no Espaço, finalmente. Estou habilitado já. Então, cara, você acredita que eu tava tentando baixar? Eu queria baixar total, né, mórbida. Curiosidade mórbida. Não, é punição mesmo, né, autopunição. Eu queria baixar a versão estendida, pra ver a versão estendida dessa porra. Pai. Mas não consegui achar ainda, porque eu sou totalmente inapto na pirataria. Eu baixei, aí comecei a ver, minha mulher gosta, ela não é nerd, mas ela gosta desses filmes também de heróis, ela dormiu. Eu tentei ver a primeira, a de cinema, né, e eu dormi, cara. Eu só terminei de ver por obrigação, cara, falei, não, eu quero ver onde essa merda vai dar, só por isso. Eu só assisti porque eu assisti acompanhado com dois amigos meus tomando cerveja, porque se eu passasse mal, tinha alguém pra me levar no hospital. Olha aí o cu do bêbado, bom. See you in hell.